Silêncio aí, seu viado, vamos começar, hein? Olá, amigas da Warhurva, aqui é Freud. Mas de novo, vai se porra, viado, deixa eu zoar o negócio. Desculpa, não aceitei, velho. Que chice! Para aí, para aí. É pra zoar mesmo, filha da puta, fica quieto aí. Silêncio, viado. Olá, amigas da Warhurva, aqui é Freud. Vocês estão no primeiro podcast Warhurva? Gritem Warhurva? E aí, seus putos? Grita aí. Sério que eu tenho que fazer isso mesmo? Vamos gritar o Warhurva, porra. Ai, caramba. Sério ficar na porra da voz assim no podcast? Vou fazer o podcast inteiro com o programa Lemon Freud. Olá, amigos. Vocês chegaram ao podcast Whatever 100. Vou arranjar o que fazer da vida, né? Minha vida era por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando a revanche. É isso aí, cambada, é o podcast 100 do Whatever. A gente falou que ia fazer um podcast regional, né, falando sobre os costumes brasileiros. Estamos fazendo o podcast 100, temos representantes aqui de quase todas as regiões, né? Vamos à chamada aqui, eu estou representando, obviamente, né? A cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, certo, compadre? Temos aí o senhor Luiz Modeste. É muito bom ser um piá curitibano comendo um cachorro quente com duas vinas. Senhor Vini. Eu represento São Paulo e eu gostaria da paz mundial no mundo. Ai, meu Deus. Senhor Romelic. Me deixa por último que eu tô rindo. Mais coisa de mim, eu represento São Paulo. Eu deixo o maiô e faixinha também. Dando tchauzinho, assim, né? Então, pra dar o tchauzinho, o senhor Rafael Rodrigues. Mas, bah, esse tema me caiu os buchados, bus. Que isso? Que porra assim, cara? Moura! Oi, oi, oi, esquece questão, esquece bicho. Tá estolo? Tá estolo, tá hoje, tipo. Marcelo Soares! Bora logo pra essa aresia que vai ser arretada. Senhor Zenon! Abre a porteira pra mal não repassar. Temos aqui, ó, a inclusão digital chegou ao Acre, nosso leitor Yudai Costa. Para aí, pai d'égua. Calypso! Is my love, is my love. Cara, esse é o podcast mais bagunçado de todos os tempos. Tava cheia. Se bobeasse, ia ter mais gente ainda. A gente queria ter colocado gente de tudo que era lugar do Brasil. Mas não deu, ó. Conseguimos um representante do Acre. Pô, é uma, né? É uma honra. Pará, mentira, cara. Não é possível que ele tenha no Acre. Sou do Acre. Aí, viu? Não é. Ele é do Pará. Você é da região do Acre, cara. Então é o Acre. Toda a Amazônia. O Acre, ele é o único estado do Brasil. Que tem uma divisão em linha reta, né, cara? Não, mas é por isso que criaram o Acre, porque ia ficar muito feio aquele canto reto ali deles, fizeram aquela roça. Peguei a cara no canto lá, não ia ficar bom. Então vamos falar sobre as diferenças, né? Vai ser uma zona do caralho, vai ficar um zoando com a cara do outro. Infelizmente o Balbi ia representar os mineirinhos, mas não pôde vir. Tá cozido. FBB no cachaça, não foi na lenha. Não conseguiu vir, não. Não temos nenhum representante da região centro-oeste, não dá pra ter tudo. Viraram dupla sertaneja. É, pois é. Mas então, vamos começar falando dos sotaques, cambada. Eu não sei porque curitibano não tem sotaque, a gente fala o português correto. Mas... Curitibano não fala diferente, fala corretamente. Empolgante. Tô cagado falando... de fome. Cara, uma coisa que descobri que virou regional, vocês ficam me zoando, mas eu ando na rua, o pessoal fala, pô, tesão de filme. Pô, a gente tá falando de filme, pô, esse filme é um tesão mesmo. Essa expressão virou uma coisa curitibana, gente. Vocês ficam me zoando, mas é regionalismo. Aí Curitiba o pessoal goza o tempo inteiro, aí você tá com tesão a qualquer momento. É uma forma de dizer que o troço é legal, cara. Esse negócio de tesão e gozar o tempo inteiro deixa estranha aquela frase de curitibano que é leite quente da dor de dente. Uma coisa legal de falar de sotaques, assim, é uma vez eu vi numa reportagem, eu acho, falando exatamente sobre essas diferenças que tem dentro do Brasil, que o Brasil, se não me engano, é o país com uma única língua, né, que é falada em todo o território nacional e que tem maior diferença de uma região pra outra. E isso tem muito a ver com a época do descobrimento do Brasil mesmo. No caso, por exemplo, citando um exemplo do Rio de Janeiro, que teve uma forte influência de colônia portuguesa, né. Você perceber, o sotaque sotaque do carioca, ele é muito parecido com o português de Portugal. O S pelo X, manja. Como Santa Catarina. E isso faz muito sentido, cara, porque aqui o Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, nós somos muita... Até a cultura gaúcha tem muita influência da cultura latina, né? Cultura ali, a Argentina... É por isso que vocês se acham europeus, né? Por isso que vocês se acham europeus. Ah, é, porque é por Argentina isso... é Europa, né? Não, não. Isso explica por que gaúcho acha que é europeu, mas age que nem argentino. Por isso que nós temos gaúcho aqui, né, cara? Que é uma coisa que veio dos Pampas, né? Da Argentina. Sim, e tal. No caso de São Paulo, por exemplo, teve uma forte influência de colônias italianas, né? Por isso que os caras falam assim, meio colocando uma força na vogal, tá ligado, cara? Mas eu queria perguntar pros paulistas da mesa o seguinte. Por que que São Paulo, na parte rica, tem um sotaque e na periferia tem outro? É tudo muito mais pra mano, tá ligado? O bagulho chega louco ali e pá, certo? Foi colonizado pelo Comando Vermelho, né, cara? É que, na verdade, o pessoal que é mais da periferia não tem muitos dentes na boca, entendeu? Então, só uma coisa mais malemolente, assim. Esse podcast vai ter que ter o selo politicamente incorreto, né, cara? Uma coisa que eu acho que em São Paulo é muito mais forte que em qualquer estado, né, cara? É que tem muitas colônias diferentes, né, cara? Tem o bairro que o pessoal fala mais puxado pro italiano, né? Classe média, né? Tem vários, né? Não, eu não sou paulista, mas eu estou morando em São Paulo, meu, há 2 meses. E, tipo, eu tô instalado no Brás. O Brás tem árabe, boliviano, coreano e fica do lado da Moca, meu. E tá entupido de nordestino, né? Cara, mas o Thiago tá virando, a cada vez que ele passa em São Paulo, tá virando mais a trancinha, cara. Você notou o jeito de ele falar? E na Moca o pessoal fica vendendo os melão ali, velho. Tá 25 de março, tem mais coreano do que paulista, cara. Nossa, que preconceito do caralho. Mas é verdade, não é preconceito, pô. Você vai na 25 ali, o cara só sabe falar duas coisas. Tá barato, aí ele bota o um número de 100 leal. 200 leal. Aí você pede um desconto, tá barato, tá barato. Não comprou aqui, não comprou aqui. Not loca. Eles aprenderam outra frase, que é 30 leais se quiser. O seu Marcelo hoje tá representando toda a região Nordeste, né? Todo o estado do Nordeste. Né? É, todo o estado do Nordeste. Até os 15 anos eu pensei que o Nordeste era um estado. Marcelo, você tá preparado pra responder sobre Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe? Oxente, bichinho, os negócios são tão diferentes um do outro que eu fico com uma preguiça de falar. Ah, não é não, cara, não é diferente. Cara, pros cariocas tudo é Paraíba. Coincidência é onde eu moro, né? São Paulo tudo é Bahia. Então você tá na capital, do Nordeste. Pô, você tá na Paraíba, pronto, todo mundo só chama o nordestino de Paraíba, né? Crianças não põem isso na prova. Não, o Nordeste tem duas capitais, Paraíba e Salvador, né? Jurandir Filho do Rapadura Cash acaba de desligar o podcast. Mas parecido com o daqui do Pará. O sotaque de Fortaleza é parecido com o daí? Eu acho, tem gente aqui que diz que parece não tem sotaque, mas... É por isso que o Calypso e Axé é tudo uma merda só. É, do Fortaleza também tem que tecnobrega, essas coisas. O príncipe do Calypso é de Fortaleza. Oficialmente, digamos assim, Salvador e Recife são as únicas cidades que são conhecidas no Brasil, né? Porque toda matéria do jornal é sempre Salvador e Recife. Normalmente as outras coisas não aparecem. Esses estados que são mais perto do Sudeste, eu não conheço. Eu não sei, a gente não ouve quase falar nada deles. Eu conheço mais assim, Pernambuco, Salvador, principalmente Ceará e Rio Grande do Norte. São os estados que são aqui próximos que eu sei mais alguma coisa. Mas o resto... Cara, a gente tinha que ter chamado alguém do Espírito Santo. Acho que depois do Acre é o estado mais esquecido do Brasil. Eu já fui pro Espírito Santo também. Estevam, a gente tem um Moura no podcast, que o Moura já foi pra tudo que é lugar do Brasil, ele só não foi pro Acre ainda. Pelo Homem Atlas. Não, mas isso, esse lance da gente falar que o Acre não existe, que é um negócio da Globo, pode se confirmar aqui nesse podcast, porque o Yudai, como legítimo acreano, ele fala com sotaque de carioca, velho. É, porque ele mora no Projacre. Parece não tem sotaque. Não, ninguém tem sotaque aqui. Ô, Yuda, eu tenho uma dúvida. Parar, separar mesmo, assim, quem fica com a Chimbinha e quem fica com a Joelma? Que pariu. A Chimbinha. Vai separar. Mas, ó, tem uma diferença engraçada, por exemplo, na própria entonação, assim, de voz, de sotaque. Quer ver? É Romenick. Fala vogais do alfabeto. A-I-O-U. Freud, fala as vogais do alfabeto. A-E-I-O-U. Tá vendo? Daqui a pouco você vai falar, Pelé, canta uma musiquinha. A-B-C. A-B-C. A diferença tem que ser assim, Freud. Fala nascimento. Nascimento. Aê. Nasceu, mano. Não, agora vai, todo mundo vai falar essa porra. Vai lá, fala, Modeste. Nascimento. Vai, Rafael. Nascimento. Moura. Nascimento. E o Dai? Nascimento. Z. Carlos Nascimento. Só você que fala errado, Freud. É só no Rio que fala nais cedo. É interessante ver essa questão mesmo do sotaque, porque, por exemplo, assim, o gaúcho puxa muito a força no T, né? Então, tipo, avante. Não tanto que nem o empolgante, é, empolgante, mas... Empolgante é paranaense. Vamos colocar a coisa certa. Curitibano é diferente de paranaense. Nós somos curitibanos. É diferente. Nós não somos paranaenses. Essa necessidade, assim, eu vou explicar de uma forma bem simples. O estado do Paraná é um estado muito novo, muito novo. Ele tem só 150 anos. A única parte que você tem desde 1500, desde o começo do desbravamento aqui dessa parte do Brasil, que tem uma característica própria, é Curitiba e o litoral. O resto do Paraná, antes, toda a parte aqui era São Paulo. Então foi todo povoado por paulista. Então a parte do norte do Paraná, o centro do Paraná, é muito com cultura paulista. E o oeste paranaense é todo é gaúcho. O Rafael deve saber bem disso. Foi tudo colonizado por gaúchos. Que desgraça, cara. São paulista e gaúcho. Piora, porque tu tá falando do oeste, mas oeste e sudoeste. Porque o noroeste, e eu já morei em Cianorte, noroeste do Paraná. Puta que pariu. Meu Deus, que cigano meu. Ô, Júnior, você não é cigano coisa nenhuma, né? Não. Agora me fala, você participa daquela luta que vocês lutam só de cueca, descalço, ficam se roçando no chão? E chama de artes marciais. É uma mistura de Goiânia e Mineiro. E eles me chamavam de Thiago, né? Ó, Thiago, olha só. Ó, Thiago, vamos dar uma volta ali no centro pra ver as mulheres. Chegamos no centro assim, e tinha uma menina. Vamos falar com aquela mulher ali. Eu disse, vamos. Aí meu amigo virou pra menina: oi, como é que é seu nome? Aí a menina virou: é Márcia. É Maura. Não, o Eric levou uns 10 segundos assim. Eu saí rindo e não voltei mais pra falar com a Maura. Não, mas aqui também tem muita variação, né, cara? Por exemplo, eu moro em Caxias do Sul. Se pegar, por exemplo, Caxias do Sul, Porto Alegre e Bento Gonçalves, que é uma outra cidade bem menor assim que Caxias, eu trabalhei em Bento Gonçalves. Aqui em Caxias a gente tá acostumado a ver o pessoal mais velho com um sotaque mais que a gente chama de sotaque de gringo, né? É uma bá, uma vá, uma nona, uma... E assim, cara. Silvio Santos dali. Ô nene, mas eu mando tu não obedece, nene. É tipo isso. Aqui em Caxias é incomum tu ver as gerações mais novas falarem com esse sotaque mais carregado, porque eles foram criados na cidade, né? No caso, na cidade grande, vamos dizer assim. E lá em Bento, eu dei aula lá, e era engraçado, porque todas as alunas falavam igual os pais, e era muito, muito engraçado, porque pra mim era bizarro, assim, meu Deus do céu, parece que tô vendo uma menina de 12 anos falar como se tivesse 50 pra mim, assim, sabe? Tudo colono. Derruba um negócio, em vez de falar puta merda, fala porcozinho, Dio Caneco. É! Ih, uma dona, mas o que tu fez aí? É, mas isso é por causa do italiano, né, cara? Aqui em Valinhos também é assim, cara. O pessoal tudo fala, ô, cocane, codio. É, codio. Eu não tô entendendo nada, tem tecla SAP nessa porra. E em Porto Alegre já vi um sotaque completamente diferente, assim, mas bah, mas essa gente não dá, tá louco, sabe? É um sotaque completamente diferente. Assim. Que tu pensas? O que tu achas aí? Quando eu fui pra Porto Alegre, encontrei com um amigo meu, ele: eu vou fazer uma coisa, ele: bah, depois da facu a gente podia ir no bar tomar umas gelas, né? É, cara, ó, eu morei 4 anos no Rio Grande do Sul, eu morei lá em Rio Grande, 4 horas de Porto Alegre. Cara, é muito engraçado o jeito que os caras falam, e assim, tem o próprio linguajar, né? Tem certas coisas assim, tipo assim, o cara fala assim pra mim outro dia: pega de revesgueio na bola, que por isso que eu já falo. Revesgueio é Santa Catarina também. Revesgueio, mas como é esse chute novo? Eu não sei. Não, de revesgueio é assim, tipo de assim, revesgueio. pô, te acertou isso aí? Não, foi só de revenge game, não esquenta. Me ajuda a campear aquela coisa. Mas que campear, cara? Que é isso? Pra eles é procurar, né, cara? Mais clássico de todo, Rafael, como é que fala pão francês no Rio Grande do Sul? Cara, eu passei 4 anos da minha vida pedindo aquele pão ali. Eu não falava ali fodido, velho. Não, é que aqui a gente chama o pãozinho, né, de cacetinho, né, na verdade. Gauchada, faz por merecer, né? A gauchada já pede um cacetinho de manhã, né? Mas, cara, tem várias, a gente chama, por exemplo, assim, sabem o que é uma pechada? Aqui no Rio Grande do Sul, pechada é uma colisão. Ah, o carro deu uma pechada no poste. Rio Grande do Sul. Se de lado, assim, pegando o rabo do carro, não, mas de frente deu uma porrada, virou uma pechada. Não, tem... não, se pegar, não, se pegar de lado, assim, é só de revenge game. Foi atrás no rabo. Na cola, puta merda. Cara, foi engraçado falando com o Rafael, né? Que eu nunca me acostumo, não acostumo até hoje. Às vezes eu tô conversando com o Rafael e é pior. É pior, ainda tem isso, não sei o que lá. Mas quando ele fala pior, ele tá falando, tá concordando. Pior que pior é. Pior seria um tipo, é verdade, isso, sabe? É, pior que é, né? Pior que é isso aí. Em Santa Catarina, quando o carro tem que parar no sinal vermelho, ele para no semáforo. Em São Paulo, ele para no farol. Quando o Moura veio pra cá, ele achou que tava na praia. Não, sério, foi isso. Aqui no não, sinal, é sinal só. Eu acho que eu liguei pro Zeda e o Zeda. Não, cara, eu tô parado aqui no farol. Eu cacete. Praia em São Paulo é shopping center, cara. Mas que farol lá. O guri tava rateando com você? Vocês ficam zoando isso. Eu tomei porrada de 5 caras em Ribeirão Preto por causa de uma situação dessa, cara. Meu pai tava morando em Ribeirão Preto, fui jogar basquete com os caras. Aí o cara subiu pra fazer a cesta, fiz a falta. Ele falei, o que foi, piá? Quem quer piá? E veio bater em mim, cara. Mas lá era uma ofensa ou o cara não entendeu o que era? O cara não entendeu. Não, ele não entendeu o que você me chamou, cara. Me chamou de quê? De piá? E veio pra cima. Tá me chamando de passarinho? Tá me chamando de burro? Até eu tentar explicar, tinha tomado uma no meio da boca já, daí já. No Rio mês passado, porque eu morei no Rio mês passado. O Ventania do Areva é o Moura, cara. Minhas vizinhas lá avisaram, não. Tipo, se você for falar com alguma menina à noite, não chama de guria, porque elas vão entender que é tipo puta, tá ligado? Alguma coisa assim. Por que no Rio Grande do Sul puta é China? China é genérico, né? Porque China também é prenda, né? Originalmente é prenda, né? Então a gente chama de chinelona, na verdade. Chinelona é vagaba, assim. O cara já quer tomar uma chinelada, já quer usar do masoquismo. Vai dar chinelada na barata dela, né? Não, o que eu acho muito estranho é que em Minas Gerais se perguntar se você tá agarrado. Tá ocupado? É ocupado, ou com dificuldade, ou você tá esperando alguma coisa, você tá agarrado. O cara tá preso, tá naquela situação, tem que esperar, porque aí tá agarrado. Exatamente. Perguntaram se eu tava agarrado. Não, tu pensou, ô louco. Não, eu tô até que bem solto aqui, né? Já bebi uns e outros. Tô soltinho. Ô, Yudai, tem alguma dessas expressões assim típicas daí que o pessoal também não entende de outros, em outros estados? Tupi Guarani, sabe falar ou não? O cara fala. Fala ego, meu pai d'ego, esse tipo de coisa. É, isso a gente, isso eu pelo menos conheço, né? Através da grande divulgadora de sotaques do Brasil, né? Que o Marcelo adora, que é a Rede Globo. Cara, mas eu vou dizer uma coisa, cara. Eu tenho um amigo meu que é fotógrafo, que ele é natural de Belém, né? Ele falou assim, vou te passar uns curtas metragens que eu fiz lá com o pessoal e tal, que a gente passou lá pela lei de incentivo lá e tal, um tempo atrás, vou te passar pra dar uma olhada. Aí ele me passou, eu fui assistir assim, muito, muito legais os curtas e tal, mas cara, agora eu não vou conseguir lembrar de nada em específico, mas tinha várias ocasiões em que eu entendia por entender o contexto. E ele até falou, ele disse, cara, só que assim, tu vai ter que prestar atenção no contexto geral, porque vai ter um monte de coisa que é muito regionalismo que provavelmente tu não vai entender. Mas nesses curtas eles também exageram assim o regionalismo, porque ninguém fala assim normalmente. Mas não é também, talvez, porque você mora na capital, cara? Será que no porque todo interior sempre é mais puxado, né? Eu vou discordar totalmente, porque a única cidade que tem um sotaque desgraçado de Santa Catarina é Florianópolis, que é a capital. Cara, o Vale do Itajaí tá povoado também, cara. Não. Em Itajaí, especificamente Itajaí, né? Os peixeiros lá do Porto falam desse jeito também. Cara, minha família é de Brusque, cara. Fala igualzinho. Brusque, é verdade. O engraçado é que o pessoal falou aí da influência do sotaque português, né, no Rio de Janeiro, mas o Moro já fez uns 5 sotaques diferentes, que eu falei assim, pô, isso é português, cara, o cara... Não, mas o de Floripa é extremamente açoriano mesmo. O de Floripa é, oi, oi, oi, tu queres isso? Eu vou te dar com o Rufo da Tava Cachorro, rapaz. Foi lá que gravaram, né, o... Tá me seguindo? E a imitação de sotaque do Moura é no nível da Magda. Sempre sotaque português. Eu mandei um vídeo agora, tentem entender o que, que o cara fala. No entreveiro desse livro sozinha, somos salão de ouro, sua encontrei-lhe logo a chicar. Fazendo um pequeno jeito, bem negociado, saímos hoje do lado, igual galinha na lipa. Para o salão dançando, meio mamão, pedindo um pica-pau, tirando as pedras chicar. O quê? Nada faz sentido nessa frase, cara. Você sabe o que é o carapanã? Pernilongo. Nossa. Pernilongo? Sem influência do tupi, não. Ah, minha, sim, sogra, minha sogra chama pernilongo de mutuca. Acho que também chamam aqui, mais pro interior. Esse lance do sotaque, uma vez um professor de história meu tava falando, pro preconceito mesmo, o pessoal não gostar do sotaque de nordestino, né? Por preconceito idiota mesmo, por ser uma área mais pobre do país, não sei o que, tem tudo de preconceito. Aí que eu discordo plenamente, porque música... Discorda depois de eu terminar minha linha de raciocínio, por favor. A cara. Sensacional. Ele falou que, por exemplo, conforme você vai subindo mais pro norte e nordeste do país, o sotaque ele tende a ficar mais correto com o português. E, por exemplo, aqui na região sudeste, sul, a gente fala muito o nome do Moura, por exemplo, Tiago. Todo mundo fala Tiago, né? Meio que tudo bem que o nome do Moura tem um H no meio, mas a gente meio que acrescenta esse T, né? Esse chiado, assim, o Tiago. Lá eles falam Tiago. Eu tava vendo um cara, um pedreiro, que ele era do acho que do Pernambuco. Ele falou assim, ô Tiago, mas me deu tico-tico. Eles falam certinho essa entonação do TI, por exemplo. É. A gente agora fala três. Entende, cara. Pedreiro aí, ele deve ser do interior, porque o pessoal de Pernambuco, até tem uma certa piada com isso, o pessoal de Pernambuco, principalmente Recife, a capital ali, fala muito chiano também, como se fosse querendo, todo mundo sempre fala, que é querendo ser sulista, né, querendo ser do Sudeste. Naquele filme do Lisbelo Presidente, tem um personagem que o cara passou um mês no Rio de Janeiro e falava carioquês, lembra? Eu já tinha ouvido falar isso também, de que aqui no Nordeste é o local que tem um português mais próximo do português de Portugal, né? Por causa, exatamente por conta disso, da forma de falar, fala as palavras mais bem faladas e tem menos variação linguística, digamos assim, nesse sentido do que em outras regiões. Aqui a gente também exagera num chiado do S. Feliz. Cara, o Acre é Rio de Janeiro, velho. É Rio de Janeiro. É sotaque carioca, cara. É. Eu vou falar que tu é do Acre o podcast inteiro, cara. Mas essa porra, meu irmão, a gente é do Acre, tá ligado, meu irmão? Aqui a gente usa o tu, né? Ao invés do você. A gente não usa você. Não, aqui não é, também. É bem incomum, assim. Só que a gente não conjuga corretamente, né? Aqui também é a mesma coisa. Tem essa coisa, tipo assim, ah, tu foste lá em tal lugar. Não, tu foi, sabe? A gente conjuga errado, mas a gente não usa você. Só que fala assim, é o topo. Tipo assim, eu digo as gerações mais novas, porque eu me considero novo, né, cara? Com 30 anos, eu me considero novo. As gerações mais novas que falam errado, porque os meus professores de português, principalmente, falavam corretamente. Eles falavam, tu vais em tal lugar, vós fostes, em piestes. O professor do Rafael falava, tu fostes buscar os deveres no mortal. É. É o Tio Lenasgar, cara. Realmente português nórdico, né? Vocês já viram aquele meme na internet? Tipo, um cara bem antigo, assim, George Washington, tipo, apontando, assim, falando uma frase que a gente fala geralmente e ele fala de uma maneira mó complexa. Ah, sim. Tipo, cada indivíduo na sua figura geométrica quadrilátera. Cada um no seu quadrado. Tem um daquela música do Escravos de Jó, que é tipo, indivíduos sem capacidade de exercer suas vontades, porventura estão sob propriedade de Jó. A melhor é, deleite, desta forma me levas ao óbito. Ah, se te apanho. Eu tava tentando lembrar isso, velho. Filho de uma meretriz que porventura ganha vida dando prazer a outro, né? Mas assim, ó, agora eu vou entrar no falando dessa questão do tu e do falar corretamente, eu vou entrar numa questão polêmica agora. Essa questão de falar com pompa tem muito a ver com o estado, né, cara? Porque o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma certa arrogância, assim. Os gaúchos não vão admitir isso, mas isso é verdade. São todos babados. É verdade, cara. É verdade, assim, tipo, na verdade, assim, o gaúcho é um povo muito orgulhoso. Eu já comentei isso em podcast. O gaúcho é um povo muito orgulhoso. Só que o orgulho, ele tem... existe uma linha muito tênue que separa o orgulho da arrogância. Muitos gaúchos cruzam essa linha bem facilmente, assim. Então, essa questão de falar um português mais pomposo, mais rebuscado, mais correto, mais rebuscado, totalmente uma consequência disso, né, cara? Dessa soberba que o gaúcho tinha. Hoje em dia, talvez nem tanto, mas tinha, pelo menos, né, no passado. Eu sou obrigado a concordar, cara, porque o povo gaúcho, ele tem muito orgulho da sua origem, assim. Tanto que todo ano tem a parada do orgulho gaúcho em São Paulo. E trazem pra cá, né? Cara, aqui onde você vai, carro de gaúcho, tem bandeirinha do Rio Grande do Sul. O gaúcho, ele faz questão de tomar chimarrão. Ele se impõe, ele acha que por ser gaúcho, ele é melhor que paranaense aqui em Curitiba. Acha que por ele ser gaúcho, ele é melhor que qualquer pessoa no planeta. Esse que é o problema. Eu te pergunto uma coisa, você sabe o hino do Paraná? Claro, você entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fulgir. Paraná, serás luzeiro, avante para o porvir. Logo pro Modeste, cara, o Modeste é uma enciclopédia, cara, tudo que pergunta pro Modeste. Esqueci desse detalhe. Ô, Freud, você sabe o hino do Rio de Janeiro? Claro que não, cara. Eu sou muito Vasco, serve. O hino do Rio de Janeiro é Porro do Dendê, fácil de invadir. Rio Babilônia, ovo. Agora, em compensação, você pergunta pra qualquer gaúcho, cara, e ele sabe qual é o hino do Rio Grande do Sul. Canta aí o hino do Rio Grande do Sul. Qualquer gaúcho na hora vai cantar. Agora, falando sério sobre essa questão do hino, realmente, tipo, é mais fácil um gaúcho saber o hino do Rio Grande do que saber o hino do Brasil, por exemplo. E pra vocês terem uma ideia de como o gaúcho é orgulhoso, barra, às vezes, arrogante, o refrão do hino rio-grandense é: mostremos valor constância nesta ímpia e injusta guerra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Nossa, que coisa mais arrogante que isso, cara. Nossa, que cês, façanhas, né? Vocês sabem qual é o sonho de todo gaúcho? É fazer 18 anos e ir pra Santa Catarina procurar o pai. Quando eu tava em Florianópolis, os caras tinham uma piada assim: por que que os pessoal de Florianópolis é chamado de barriga verde? Morre. Que gaúcho tem limo nas costas. E por que que gaúcho toma chimarrão? Ele tem vergonha de pastar. Bom, é o seguinte, o podcast não é bullying gaúcho. Vamos controlar aí o bullying gaúcho. Todos nós, no Brasil todo, temos sotaque e ninguém assume sotaque. Vamos falar da parte das manias agora, cara. Tem muita coisa que é mania de carioca, mania de mineiro, mania de... Curitibano tem a seguinte mania: de achar que qualquer um que jogue papel na rua é de fora, porque curitibano não joga lixo na rua. E curitibano dificilmente você vai ver conversa entre vizinhos, porque curitibano tem orgulho de morar 30 anos lá de uma pessoa e não saber nem o nome dela. Tive a felicidade de nascer em Curitiba e a felicidade maior ainda de ser tirado de lá quando eu era bebê. Ai, se fuder, cara. Porque, cara, curitibano, pra você dar bom dia, você tem que ter muita intimidade com a pessoa. É um relacionamento sexual com a pessoa. Né? Não, você tem que conhecer a pessoa há uns 15 anos e ela ter, tipo, laços familiares com você pra você dar bom dia. Cara, ônibus em Curitiba de manhã, cara, é todo mundo com fone de ouvido. Ninguém conversa em ônibus aqui. Meu, isso é ótimo, cara, porque aqui em São Paulo ninguém tem fone de ouvido nessas porras. Exatamente. Aqui no Rio também acontece pra caralho. Não, mas em Curitiba eu já entrei, assim, em algum lugar pra comprar alguma coisa, tipo, entrar na padaria pra comprar cacetinho. Aqui é pão d'água. É, pão d'água. Pão d'água a gente chamava também, a gente chama aqui. Pão d'água em Santa Catarina a gente chama também. Aí eu chegava primeiro, né, bom dia, pessoa, pois não. Pois água. Aí a pessoa te dava pão d'água, obrigado, e você fica sem resposta. Você no agarra... vaso, assim, né? Mas tá dando um high five pro curitibano, né, cara? Tu vai ficar com a mão levantada. Cara, e Curitiba tem a mania de ser tudo melhor. É o melhor transporte da América Latina. A Arena do Atlético, até há pouco tempo, era o melhor estádio da América Latina, o melhor do sul do Brasil. É que Curitiba é considerado uma cidade modelo, né, cara? Ah, cara, mas não é porra nenhuma aqui. É considerada, né, velho? Eu nunca fui pra lá, mas é considerado, cara. Cidade grossa. Exatamente. 10 anos sem ir pra Curitiba, eu vou ver meus avós e um aperto de mão. Curitiba se acha europeia, e Curitiba é o lançamento de tudo. É festival de teatro, porque é o melhor festival de teatro do Brasil, é o melhor festival de cinema do Brasil, é o melhor festival de qualquer coisa, é o melhor de jogo de truco do Brasil, sei lá. Cara, não, de bote é aqui. No Curitiba tem um negócio bem legal, que é o Ano Novo fora de época. Aí isso é tesão, cara. Só que ninguém deseja feliz Ano Novo pra ninguém. Exato. Os caras fazem 2 festas de Ano Novo por ano pra não desejar um feliz Ano Novo pra pessoa. Cara, o curitibano chega em casa, pega a mulher com outro e ele não faz nada, porque ele não fala com estranho, cara. Agora o bullying comigo, tudo bem. É gordo, é idiota e feio. Só pode, é claro. Vamos começar de novo, vai. Eu fui recentemente pro Rio de Janeiro pra Búzios, distante do Rio, né? Umas 3 horas, 3 horas e meia. Mas é engraçado, cara. Você entra na. Eu andei bastante de van, né? Você entra na van assim, todo mundo quieto. Aí entrou um cara assim na van, sentou ele. Porra, aí, hoje tá foda, hein? Porra, neguinho lá na frente começou a puxar assunto com o cara, velho. É, porque o carioca é comunicativo, rapaz. Entendeu? Em compensação, Curitiba, você pega táxi quieto. A merda do carioca ser comunicativo, cara, que é uma mania, que é comunicativo até demais, cara. As pessoas puxam o assunto com você com coisa que, porra, foda-se, cara. Eu tô aqui na fila, não quero ficar batendo papo. Pior é que tu não tá afim, cara. Vira e começa a falar com você. Tá, e aí? Foda-se, né, cara? Eu não quero falar. Quando eu tava no Rio mês passado, eu e o Freud saímos pra tomar uma cerveja lá na Rua do Rio. Voltou embora, era umas 11, né, Freud? Freud é casa fiel e pai de família, umas 11 horas eu já tava chegando em casa. E eu fiquei num condomínio, tipo, aqueles condomínios pombal, assim, sabe? Que tem um monte de prédio um do lado do outro. Puta, pombal é foda. Tipo, o pessoal do prédio, ele se reúne na frente do prédio à noite, onde tem um negocinho que vende cerveja ali, e o pessoal fica ali tomando cerveja, né? Eu cheguei e pensei, ó, vou tomar uma latinha de cerveja antes de entrar, então. Essa uma latinha de cerveja virou uma conversa com aquele povo até as 2 horas da manhã. Eu sentei e veio todo mundo aí, meu irmão, mas você é da onde? Você tá onde aí? O que você tá fazendo? Então, até o final da noite, ele sabia a minha vida inteira. Eu fui convidado pra festa de família da síndica no Dia das Mães, porque eu passei... E fui. É o Celso Portioli do Areva, né, cara? Mas isso também depende muito não necessariamente do estado, mas do lugar, né, cara? Por exemplo, assim, aqui tu não vai ver esse tipo de coisa, esse tipo de hospitalidade aqui em Caxias. Mas se for pra Porto Alegre, uma vez eu fui pra Porto Alegre, fiquei um tempo lá. Cara, o primeiro dia os caras fizeram amizade comigo. Tipo assim, bah, amanhã a gente faz sempre toda terça o futebol, depois do trabalho, vai lá e tal. Tipo, nem bem conheci os caras já estavam me convidando pra jogar futebol. Eles te chamaram pra jogar futebol. Até mais ou menos meus 17 anos eu jogava futebol. Futebol do Sul é diferente, é outra coisa. Parece futebol do alemão, sabe? É porrada, é carrinho. Sandro Goiano é herói. É rugby, né, cara? Futebol lá do Rio Grande do Sul é outra coisa. É engraçado, porque era bem assim. Fiz amizade com os caras, assim, no primeiro dia. Uma semana depois os caras já estavam dizendo, ah, beleza, quando tu vier aí, dá um toque, a gente vai sair, pegar uma mulher, não sei o que, sabe? Tipo, coisas que aqui, nossa, aqui o pessoal não vai nem olhar pra tua cara, né, cara? Então quer dizer que você não vai nem voltar lá, né? Eles te convidaram pra pegar a mulher lá. Engraçadinho, você. Você passou todo esse tempo lá pra não te conhecer mesmo, né? Eu gostei da cidade de Curitiba, cara. Eu gostei do bairro do Alemão. Eu gostei do povo. É muito limpa a cidade, velho. Ao contrário do Rio de Janeiro, né? Porque São Paulo é de uma limpeza ímpar. É, pois é, nem fala. É que jogaram o Rio de Janeiro dentro de lixão, né? Mas sim, São Paulo melhorou bastante, cara, nesse lance de lixo, assim. Vem aqui pro Brás pra ver a quantidade de lixo que eu tô olhando agora na minha janela. Parece que eu tô lá na casa da mãe Lucinda, tá ligado? Na Avenida Brasil. Eu não assisto novela. Os bandidos da Praça da Sé estão pedindo por favor agora, cara. Mudou pra caramba lá, velho. Por favor, por quê? Era pra ser uma piada. Era pra ser uma piada. Oh, meu Deus do céu! A mania que tem aqui no Nordeste é de achar as outras regiões melhores do que o Nordeste, né? Todo mundo sempre quer ir pra fora, né? Principalmente pra São Paulo, porque a coisa do ganhar dinheiro, lá você vai ficar feliz, famoso, você acaba se tornando um porteiro, você acaba se tornando um faxineiro, alguma coisa do tipo. E mas não tem consegue água, né? Ai, caralho. Pariu. Ainda bem que existe o Gugu nessas horas, viu? Gugu de volta pra minha terra. História triste, gente. Tem uma coisa que eu vejo, né? Que eu pelo menos critico, que eu acho escroto. Se vier uma pessoa de fora, assim, Rio de Janeiro, São Paulo, do Sul, principalmente do Sul mesmo, pra cá, as pessoas dão, sabe, um Deus a uma pessoa, sabe? É, auxilia em tudo, faz de tudo, tudo. Se vier uma pessoa de outro estado, não é tão, aqui no Nordeste não é tanto assim, sabe? É quase no Brasil inteiro, cara. E quando eu falo que eu sou do Sul, as pessoas ficam muito impressionadas. Eu ia dizer isso aí, cara. Que o Sul é uma Europa. É longe pra caralho, né, cara? Não, existe uma visão bem, bem bizarra, assim, do Gaúcho. Eu acho que o povo pensa assim, não, mas e aí? Precisa de passaporte pra ir pra, assim, pela fronteira, pra outro país? Por exemplo, um amigo meu que hoje em dia ele mora, ele trabalha lá na Record, coitado, e ele é daqui, mas ele faz alguns anos já que mora no Rio, e ele falou que quando ele chegou, pra ele conseguir trabalho, era uma facilidade só, era só ele dizer que ele era gaúcho. Pessoas, tipo assim, ó, tratavam ele de um jeito completamente diferente. Porque ele, assim, ele é meio moreno e tem o olho azul, sabe? Então ele tem um semblante meio europeu. Sabe? Fala que ele é gato, fala. Você tá querendo falar isso? Ah, ele é um gato, gente. Ele é engraçado. Sabe? Mas ele tem um semblante europeu, tanto que ele morava do lado de uma favela, não lembro qual favela que era, e ele, quase todas as vezes que ele tinha que subir pra casa dele, ele era parado pela polícia, porque a polícia achava que ele ia subir pra comprar droga, que ele era tava subindo pra comprar droga. Sério? Que louco. Pra você morar do lado de uma favela no Rio, basta você morar no Rio. Que tem favela e tudo que é lado, cara. Eu viajo pra caramba e, tipo, aonde eu vou que eu falo que eu sou do Sul, a reação é sempre a mesma, cara. Só isso me lembra uma outra diferença. É, mas só fale a diferença depois que eu terminar meu raciocínio. Pô, é segunda da cara. Vai queira pra cá. E daí eu falo que eu sou do Sul, cara. Tipo, a galera tem uma impressão que lá, que é uma Europa, assim, sabe? Não é porra. Assim, você mora no primeiro mundo, né? Estive, sei lá, no Espírito Santo, por exemplo, em janeiro, os caras, não, mas tá nevando lá. Eu disse, não, cara, agora deve estar uns 40 graus lá. É. Não, e não só a Europa no sentido de temperatura. Eu já me irritei de conversar com pessoas que o tempo inteiro falavam, ah, não, mas no Rio Grande do Sul isso é muito melhor, deve ser muito melhor. Eu já ouvi gente falando que achava que não existia criminalidade no Rio Grande do Sul. Porque meio que engloba os dois estados, Santa Catarina, eles acham que o Rio Grande do Sul, e é como se fosse uma coisa só, né? Quando eu falo que é Santa Catarina, eles já associam as praias, mas eu acho que as pessoas não conseguem conceber como é que pode ter praia e ser frio ao mesmo tempo, né? Tipo, neva na areia. Cara, é, eu falo virou... Santa Catarina, eu lembro de outra coisa. Mulher. Nossa. Aqui no Sul, quando se pensa em mulher bonita no Nordeste, tem um nome. Você sabe dizer qual que é? Turista. Turista. Lenda. Cara, eu falei isso pro Jurandir Filho, ele quase me bateu aqui em Curitiba quando eu falei que mulher bonita no Nordeste é turista. Minha noiva é muito linda, saiba vocês, eu voltou puxar peixeira. Bah, bicho, quer dizer que aqui no Nordeste tem um povo aí que fica pelo Pernambuco que são muito bonitos, pô, e Salvador também, pá. Em Salvador tem, eu vejo. Preta Gil. Sabe o que parecia aquela novela do Greenville? Oh, gente, my God. A bilolô de vez foi. Agora eu vou meter uma cagação. Opa. De regra básica aqui, cara. Que medo. Eu fiquei com medo de você agora. Esse negócio de dizer que no Sul tem mais mulher bonita que no resto do estado, isso é puro, puro estereótipo europeu, cara. Eu disse isso é Florianópolis, cara. Curitiba só tem olho azul. Curitiba tem umas bonitinhas assim, mas assim, a primeira vez que eu descobri que as mulheres podem ter bigode foi no Rio Grande do Sul, cara. Tinha muita mulher com bigode, né, na cidade que eu namorava. Então tu não foi nas cidades certas, cara, só isso que eu te digo. Com certeza não. Brincadeiras à parte, por exemplo, dizer que Nordeste não tem mulher bonita, cara, é muito colocar a beleza só pra um estereótipo europeu, sabe? É, isso não tem nada a ver, cara. É, a gente tá brincando aqui, se zoando e tal, com um monte de coisa, mas tem um monte de coisas que é preconceito, né, cara? Como vocês falaram aí do pessoal ter preconceito contra o sotaque do Norte, Nordeste, defender demais a sua origem a ponto de achar superior aos outros, isso é tudo errado. Porra, é claro que tem mulher do Sul muito bonita, mas eu sempre gostei mais de morena, cara. Vai muito de cada pessoa. Eu nunca vi uma Miss Acre, cara. Teve na Miss Universo do ano passado, se eu não me engano, tinha uma, cara. E a guria era muito gata. E a guria era muito gata. Mesmo, não. É todo mundo, né? Não, Miss Brasil, quero dizer. Né? Falou de desfile de mulher, o Rafael já sabe. O Rafael não manja, né? Não manja, meu. Nesse estereótipo que o Júlio falou ali de morena, pô, a época que eu morei em Goiânia, tinha muita morena bonita, cara. Tipo, uns traços mais indígenas, assim, parecia, mas era, pô, as meninas eram lindas, cara. O lugar que eu vi mais mulher bonita na minha vida foi Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Nossa, nem me fala. Jesus, cara, no Pinguim tomando chope, aquela mulherada passando, parecia um desfile de moda. É, vocês nunca foram a Criciúma, né? Não é querer falar, cara, mas a cidade é cheia de mulher linda, cara. E daí foge desse estereótipo, pô, Criciúma é a cidade que eu estou morando atualmente. Tipo, muito mistura de raça, assim. Então ela tem, tanto que tem a festa das etnias todo ano, que é etnia negra, árabe, alemã, italiana, polonesa e acho que se faz assim. Então você vê muita menina linda, assim, tipo, e de vários tipos diferentes. Mas uma das mulheres que eu acho mais bonitas no Brasil, Yudaiva, também, mas Yudaiva é da terra do Yudai, a Dira Paz, cara, e ela tem um jeito. Ah, eu também, cara. Não, a Dira Paz, é verdade. E é totalmente aquela coisa indígena. Eu já vi ela de perto já, cara. Que Joelma? Oh, mas é verdade. Hoje em dia ela tá um pouco mais velha e tal, mas ainda tá bem bonita. Mas quando ela mostra, quando ela era mais nova, cara, porra. O que quer dizer tá bem, né? Olha essa amizade. É, eu postei aí um link com todas as candidatas aí, que são de 27. Então são 27 candidatos. Isso, pra Miss Brasil. Essa mulher não é do Acre nem fudido. Não é mesmo? É. Não liga pra ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim. Você está ouvindo o podcast Whatever 100. Continue ligado na nossa programação. Se lembre que eu há muito tempo. Um lance que difere também, assim, de um estado pro outro, que são as comidas, né, cara? Eu não entendo uma coisa. Aqui em São Paulo, a gente come feijão preto quando é feijoada, né? No Rio de Janeiro, eles comem o feijão preto normalmente e o feijão que chamam de carioca, eles não comem, cara. É, verdade. Ninguém come o carioca no Rio. Não só isso, cara. A pizza, eles colocam ketchup. Qualquer lugar fora São Paulo, as pessoas botam ketchup e maionese na pizza. É porque tem pizza e pizza. Vocês estão acostumados que em São Paulo as pizzas são todas, ó. Mas não, cara. É mesmo que tu compra um pedaço de pizza, aquela pizza mochimenta lá. Se tu bota ketchup, não cola. Você sabe que tem um ketchup aqui no interior que chama da ajuda, né? Ajuda a descer. Não, eu particularmente não gosto. Eu não coloco o ketchup, mostarda, maionese no máximo azeite de oliva. Mas aqui é bem. Aqui é muito comum, aqui todo mundo faz isso. É normal, em Santa Catarina também. Aqui em São Paulo, uma vez eu fui numa pizzaria, e na Moca ainda, fui com o meu chefe. E aí chegou a pizza e meu chefe na hora virou pro cara, assim, eu já tava em São Paulo fazia um tempo, né? Aí meu chefe virou, ah, cara, por favor, maionese e ketchup. Garçom quase enfiou a faca no olho do meu chefe. Ele pediu isso. Bárbaro que quer botar ketchup na minha pizza. É uma ofensa mesmo. Que não tem o que dizer, né, cara? Porque, tipo, o churrasco é a coisa mais conhecida pra quem é de fora. A coisa mais conhecida da culinária gaúcha. Cara, né, cara, churrasco no Rio Grande do Sul é a melhor coisa que existe. Isso eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se tem uma coisa que dá pra ter orgulho de ser gaúcho, talvez a única que eu tenho orgulho de ser gaúcho, é com relação à comida, cara. Aqui o cara vem pra comer. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ó, oh, a frase solta, cuidado com a frase solta. Meu Deus do céu, Não, ele falou ainda com imposição. Aqui o cara vem pra comer. Não disse comer o quê, né, cara? Mas enfim. É essa falta de explicação que te complica, Rafael. É não falar o quê, entendeu? Aqui comida é uma coisa séria. Tipo, se tu convida uma pessoa pra sair, tem que ter comida no meio. Sério? Ah, fudeu de vez. Agora foi. Já diz aquela velha frase, anal é coisa séria, né? Aqui, se tu vai sair com qualquer pessoa, tu não faz isso sem gastronomia envolvida. Gente, uma geleia, né? Vai... E o churrasco é a parte mais importante da gastronomia gaúcha, né? E embora aqui a massa também seja determinante por causa da cultura italiana. O churrasco gaúcho é porque a gauchada gosta de encher o rabo de linguiça, né? Aí já foi muito gratuito demais, não. Totalmente. Já diz uma máxima catarinense que diz que se você vê um gaúcho no meio do mato e tiver fumaça, das duas, uma ele tá fazendo. Ou ele tá fazendo churrasco ou ele tá queimando a rosca. Mesmo. Ah, totalmente gratuito. Mas agora tentando falar um pouco sério. cuidado, sério. Realmente, Rafael, cara, quem nunca veio pra cá e um dia vier pra cá, não só pra minha cidade, mas pra algum lugar do Rio Grande do Sul, cara, comer. A gastronomia é o ponto forte. Não, a gente trabalha pela gastronomia, cara. Gramado também, a gastronomia de Gramado é sensacional, né? É, a diferença é que a gastronomia de Gramado é cara pra caralho. É cara pra você que é pobre, eu sou... Eita! Tô nem aí, papai. Ô, Marcelo, e aí no Nordeste, o que é mais? Assim, peixe, fruto do mar, essas coisas? Rapadura. Carne de sol, manteiga de garrafa. Na boa, cara, uma carne de sol com manteiga de garrafa, puta, é foda, muito cara. Bom, bicho, é muito bom. Manteiga de garrafa, acho que deve ser o que aqui a gente chama de manteiga da terra, né? É isso. Sim. Que tem muito costume de comida muito relacionada ao São João também, né? Questão de pamonha, de canjica, cuscuz, que é, tem muita questão de tapioca também, são muitas comidas feitas com materiais bem regionais mesmo, né? Agora tem uma coisa que é bem diferente. Por exemplo, na Bahia, já tem o acarajé e o vatapá. Aqui, o resto do Nordeste inteiro não tem tanto costume de fazer. A Bahia tem essa tradição de comida bem apimentada, né, cara? Exatamente. A minha mãe uma vez foi pra Bahia e ela pediu um acarajé e aquela clássica, né? O baiano virou, se ela quer quente ou frio. A minha mãe botou um marca-passo há 5 anos atrás e tenho quase certeza que foi por causa desse acarajé que ela comeu. E aí, tá? E aí no Pará, como é que é? Acre. No Acre. Só que eu não sei. Tem mãe de soba. O quê? A mãe de quê? Pior que é feio, parece cocô de cavalo mesmo. Delícia. É tipo uma feijoada, só que em vez de feijão, é uma folha que tem que ser fervida por 7 dias, porque senão ela é venenosa. Que folha? Aí a gente tem que ferver por 7 dias pra poder comer. Vivem perigosamente aí, né, cara? Caralho. Os caras são roots, hein? Aquilo com verme no México não é nada perto disso, né, cara? Porra, comida hardcore, velho. Tem tacacá. Tacacá eu já ouvi falar de nome, pelo menos. Não faço a menor ideia do que seja, mas... Saca em quem? É um caldo com... Que é chamado tucupi, camarão e jambu, que é uma folha. Eu entendi só camarão dessa história inteira. Muito indígena, né, cara? Mas é gostoso. E se come numa cuia. E vive na oca, né? E açaí também. Porra. Açaí é bom. Açaí é bom. Açaí é bom. Açaí... Açaí guardiã. São de besouro um imã, branca é a tez da manhã. Ah, açaí faz sucesso pra cacete aqui do Rio, né? Galera de... Vocês tomam açaí aí? Galera marombada lá. Aqui açaí não tem nada disso de ser... Pô, mas eu gosto... Ao contrário, dá sono. Cara, aqui o açaí eu como com banana, com guaraná, com granola, com uma porrada de coisa. Pô, e energético pra caralho esse bagulho. Pois, se jogar uma cocaína em cima então... Nossa! Cara, a culinária deles é baseada numa planta venenosa, cara. É. Tipo, pra eles açaí não é nada. Sono, né? Quem poderia ter problemas pra dormir à noite num lugar assim? Aqui no Rio, você já falou, né, cara? É a feijoada, né? Que é o típico prato do carioca. Toda sexta-feira ou sábado. Cara, de restaurante sempre tem o dia da feijoada, né? E em São Paulo, eu já fui apresentado a gastronomia paulista também, né, cara? Que é o pastel da feira, né? O sanduíche de mortadela do mercado municipal é foda. Pô, cara, foda. Eu tenho vontade de comer isso aí. Já... Não, tem um troço muito bom aqui também, cara, que é sanduíche, tipo, sanduíche de pernil, sanduíche de... Eu não vejo muito salada, essas coisas aqui, mas sanduíche de pernil é muito bom aqui, cara. Pra pois Florianópolis, eu comi um lanche de coração de frango, cara. Ah, eu ia perguntar isso agora. Tipo, no sul ali, Rio Grande do Sul... Ai, meu Deus. Rio Grande do Sul e Paraná... Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná acho também. Tem muito esse negócio de x-salada, x-burger, x-bacon, x-coração, x-galinha, x-qualquer coisa. E eu não vejo isso em outros estados, cara. Tipo, aqui em Valinhos tem um chamado x-miséria. Você chega às 2 horas da manhã na lanchonete, falou, dá um x-miséria aí. Aí ele pega toda aquela raspinha que fica na chapa e coloca no pão. Pariu! Isso é pior do que a planta venenosa que o Dé come lá. Pô, cara, R$2, cara. Pelo menos a planta venenosa tem uma procedência, né, cara? E era R$2 ainda. Mata a fome, top a veia. É, mata a fome e a pessoa, né? Com R$2 você come um churrasco grego aqui em São Paulo. Rafael, não confundir com beijo grego, por favor. aqui no sul, todo mundo, eu não sei porque eu nunca comi assim fora do Rio Grande do Sul, eu nunca comi X, né? Nunca comi nada, na verdade, fora do Rio Grande do Sul. Como é que é esse negócio de ser o bairrista? Não é simplesmente um bairrista, né? Não é um gaúcho, é o gaúcho. Frase solta. Não, de fora, é que sim, mas enfim, não vem ao caso. Mas todo mundo que vem de fora pro Rio Grande do Sul fala que o X aqui é o maior que tem no Brasil, é. Assim. Não, é mas pra... é mesmo. Quer dizer, aí eu vou falar de Criciúma de novo, vai parecer que eu tô puxando sardinha, mas, cara, o salário de Criciúma é uma coisa bizarra. Cara, um amigo meu veio dos Estados Unidos, assim, ele tava lá numa lanchonete com a gente, todo mundo pediu um X, a hora que chegou o X dele, ele tirou uma foto e postou no Facebook, cara, porque ele não acreditou no tamanho do bagulho. Cara, mas sério, o regional de vocês é X, cara? Pô, a gente come tanta coisa aqui que pra vocês vai ser estranho. Então tá, deixa eu falar de Santa Catarina. Santa Catarina é muito frutos do mar, né, cara? Tainha recheada, é... Chucrute é fruto do mar. Não, chucrute é alemão. Vai ali só pra região de Blumenau, mas que tem chucrute, pé de pé, joelho de porco. Ai, essas... É marreco, cara, só... Marreco recheado na Fenarreco é bom pra caralho também. Mas, cara, a minha irmã e meu cunhado, eles têm uma lancheria na cidade de Passo Fundo. Lancheria, por causa do Brasil, é lanchonete, tá? Lanchonete de lanche X e tal, né? Cara, o X deles tem 30 centímetros de diâmetro. É o maior X da cidade. Caralho. Olha só, não vamos ficar discutindo quem tem o maior X do Brasil. Todos nós, no Brasil todo, temos sotaque e ninguém assume sotaque. Cara, um local que a gente tem que falar, cara, que é já que o Balbo não tá aqui, eu tenho que fazer as vezes de mineirinho, porque minha família é de Minas. Mas, cara, porra, a comida típica mineira é do caralho, bicho. É melhor. Muito bom, cara. Um feijão tropeiro, um café com açúcar mascavo. Puta merda, é delícia, cara. No restaurante só de comida mineira, cara, que tu paga e come e barato, direto lá. Né? Porra, sobremesas, cara, é do cacete. Sabe Minas que foi o lugar que eu tomei um copo de café cheio. Pode crer, puta de um pão de queijo servido e paguei R$1,50, cara. Se é em São Paulo, você paga 5 contos só no pão de queijo. Aqui é uma fortuna. Restaurante mineiro aqui em Curitiba é muito caro. É, mas sabe qual é a vantagem de Minas Gerais? É que todo restaurante em Minas Gerais é mineiro. Porra! Sabe como se chama um restaurante mineiro em Minas Gerais? Restaurante. Como se chama Castanha do Pará aqui no Pará? Castanha do Pará. Mas eu não vou conversar com você, porque você é burro, entendeu? Castanha. É. Não, mas você sabe como se chama Castanha do Pará em inglês? Nuts. Brasil Nuts. É Castanha do Pará. Sabe como que chama pão francês na França? Credo, é sério. Na internet, uma imagem que eu acho muito engraçada, que é como se faz uma receita mineira, que é um mod de repolho no aioi. Essa é sensacional, cara. vamos lá. Mod de repolho no aioi. Indiquete. 5 dentes de ai, 3 colheres de oi, 3 cabeças de repolho, 1 colher de maço tomate. Tomate é melhor, né? Faz casco ai, pico ai e só ai com sólido. Fogo ai no oi quentinho, pico bem fininho, fogo repõe, põe o maço tomate, mexe com a cuia pra fazer um moi, pontinho, uai. Cara, minha família é mineira e eu não faria uma tradução melhor. Cara, o pai falou que tava, não sei se ele tava numa estação de trem em Belo Horizonte ou em Minas Gerais, que ele falou que tava um casal assim, aí eles estavam com as malas, quando a hora que tava chegando o trem, o marido olhou pra mulher, ô mulher, pega os trem que o trem tá vindo. Isso me lembrou de uma piada que tava um mineiro e um gaúcho andando pela rua. E aí o mineiro falou assim: ô, sua vontade de comer um trem? Aí o gaúcho falou assim pra ele: tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Cara, eu ouvi outro diferente. Concurso de piadas, whatever. Quando eu tava em Minas, a gente foi numa lanchonete com o Balbi lá e o Samuca, eu e o Vini. Aí eu falei pra eles que eu ia comer um lanche. Ele: não, que lanche? Você vai comer um sanduíche. Não, cara, eu vou comer um lanche. A gente ficou brigando, tipo, uma hora. Sanduíche só. Ele fala, sanduíche só. Uma coisa que paulista fala é comer bolacha, né, cara? Pô, bolacha aqui tu dá um tapa na cara do outro. Não, mas o nome é bolacha. Eu falei, cara, me acha um pacote de biscoito, que o nome é biscoito, que tá escrito bolacha. Vai lá. Aqui em Curitiba tem. Um pacote tem. De bolacha Maria e tem. Manda... Você também, em vez de mascar um chiclete, você masca uma goma de mascar? Não, é chiclete, pô. Chiclete. Que vai disfarçar comprar chiclete, né? Dá um chiclete aí, por favor. Do King, Tuts Fruits. Qual o seu nome? Janete. Qual a cidade? 27. De que você anda? Chevette. O que você marca? Chiclete. O que você bate? Modeste. Então diga para todos como chama salsicha no Paraná. Teve uma propaganda do HSBC, não sei se vocês lembram, que foi regional, assim, cada região tinha a sua, que chega um cara de Curitiba para pedir um cachorro quente no Rio de Janeiro. Aí ele chega, me viu um cachorro quente com duas vinas? E o cara, duas vinas, cachorro quente, duas vinas. O cara quente, não entendi. Ele tenta fazer um carioquês, cachorro quente com duas vinas. Porque aqui em Curitiba, salsicha, ninguém chama salsicha. Você não vai encontrar nem no mercado. O pacote tá lá nos preços. Vina, tantos reais o quilo. Não, você nunca vai encontrar salsicha em Curitiba. Da mesma forma como a gente come pinhão aqui pra cacete. Não sei se é um costume do resto do sul do Brasil, mas essa época do ano, o pessoal come pinhão pra caramba, assim. Pinhão é uma sementinha da araucária. Não sei se no resto do Brasil tem tanto, assim, o pessoal conhece. Você já comeu entrevero de pinhão? Que é entrevero de pinhão. Ah. Entrevero é uma mistura de várias. Se fosse aqueles feijão tropeiro, assim, só que é com bacon e salame. Aqui foi, põe pinhão no arroz carreteiro, faz sopa de pinhão, põe pinhão no feijão. É uma festa. Essa porra aí me dá piriri, velho. Não? É. Cago que nem um pato, velho. É, comer e já ir pro banheiro. Sendo um teste de qualidade por Vini, né, cara? Você que acha o Vini um tiozinho simpático. Não deu um pinhão pra ele. Não deu um pinhão pra ele. A namorada é do Paraná, né, velho? Então ela sempre traz pinhão pra eu comer. Mas é comer. Ela gosta de você pra caralho. É comer e peidar, velho. Com o Vini é diferente. Ele fica cagado de fome, não, né? Ele fica cagado de barriga cheia. Falando ali de jeito diferente ali de falar, eu fui pra Caxias uns 3, 4 anos atrás e a gente queria fazer um churrasco e tal. Aí chegamos no mercado, pá, eu queria comprar linguiça, né? Eu disse, linguiça, por favor. Aí o cara puxou aqueles compridinhas, tipo salame, assim, sabe? Eu disse, não, linguiça. Ele disse, isso aqui é linguiça. Ah, isso aqui é linguiça. Aí eu disse, não, pô, mostrei a linguiça toscana, assim. Isso aqui é salame. Você mostrou linguiça disse, pro gaúcho? apontei a linguiça pro gaúcho. Não, mas isso é... Tava em risco. Aí ele falou pra você, não vai pagar nenhum vinho pra mim antes? Virou e falou, deposita. Meu. O cara ficou discutindo comigo que o nome da linguiça era salame. Aí a hora que eu... Tá, então me dá aí salame. Aí eu peguei, tipo, a sacola assim, tava com o adesivo ali, linguiça toscana. Cara, eu quase taquei na cara do gaúcho. Todos nós, no Brasil todo, temos sotaque e ninguém assume sotaque. Tem uma pergunta pra fazer pro Marcelo, mas antes da pergunta eu lembrei de um negócio. O Rodney Bukemi, falou uma vez que ele tava com um amigo, não lembro quem que era, nos Estados Unidos. Aí aquele cara que não sabe falar o português, o inglês direito, né? Mas quer falar. Ele falou que eles estavam sentados na mesa do restaurante, assim, veio o garçom, foi pedir duas Coca-Cola. Ele falou, please, I want two Cokes. Cara, eu sei quem foi que falou isso. Só não vou dizer. Não é gaúcho, é mineiro também. É um desenhista. Olha só, é um desenhista conhecido mineiro que não é nem o Balbo nem o Rodney. Já tá entregando o cara aí. Jesus! Sim, já tá entregando o cara. Você tem 1 bilhão de desenhistas conhecidos que são mineiros. O que aconteceu isso com o meu irmão também? Ele tava na Disney. E a mulher falou, pediu a number one coke no ice. Aí alguém perguntou, você é brasileira? Oh, como é que tu descobriu, meu bichinho? O Marcelo falou das comidas típicas do Nordeste, mas ele não falou da buchada de bode, dessas coiseiras tudo aí, você não é costume aí? Não, eu não como, mas realmente é muito costumeiro, tipo, buchada de bode, porque bode, não sei se você já comeu carne de bode alguma vez na vida. Não, nem quero, obrigado, passo. Sim, eu gosto. O Rob disse que já comeu, mas dá dor nas costas, é foda. Numorgia, né? Numorgia. Porque pode. Tinha que segurar pelo chifre, tava muito trabalho. Porque bode é um tipo de carne muito pesada, né? Tipo, realmente é muito forte. Então, a buchada de bode é uma mistura de um monte de feijão com um monte de coisa e um bode. Aí tem baião de dois, que é feijão com arroz e um monte de outras coisas. Tem, sei lá, caldo de mocotó. Caldo de mocotó, caramba, mocotó é legal. Sim, galera, André Marques, intérprete do saudoso Mocotó, foi convidado pra voltar pra Malhação. O Mocota não fique achando que esse convite volte correndo na barriga. baião de dois eu comi na feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. É bom pra caralho. Ah, sim, é, tem a feira nordestina aqui, né, cara? Que é show de bola. Fui lá, passei um domingo lá, muito legal. Agora, se o Vini já passa se cagando todo com pinhão, imagina se ele comer uma buchada de bode, né? Jesus! Todos nós, no Brasil todo, temos sotaque e ninguém assume sotaque. Se a gente continuar falando todas as diferenças regionais, a gente vai ser um podcast 100 ou 200 só nisso. Pra gente tentar finalizar aí, vamos para um último tema, que é música. Temos aí o grande representante da dupla Calypso. Que tem banda e tudo, né? De como é que é? Qual o nome de Tecnobrega e tudo, não é isso, Ita? É, não. Tá sabendo. Não tem mais nada, Tecnobrega. Boi Bumbá, não tem Boi Bumbá aí, caprichoso, galera. Não é aí que tem aquelas nave, né, que chama? Que o pessoal toca, os DJs tocam num grande aparato e tal. É Tecnobrega também. Quem conhecer a música do Pará, assista a novela das 7 da Globo, toca lá, Is My Love. Não, música o pessoal ouve assim, mas tem música tradicional, mas aí é geralmente associado com uma dança, tipo carimbó, siriá, essas coisas. Difícil de escrever sem ver. Aqui no Rio é uma praga, aquela maldição daquele funk. Aqui é funk samba, né, cara? Também tem os baile charme. Eu não entendi que porra é aquela, cara. Sério, cara, qual a diferença entre o charme e o funk? Eu cantava assim: qual a diferença entre o charme e o funk? Um usa muleta, o outro é cadeirante. Péssima, péssima. Assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, passando por Niterói, era tal de a faixa de MC daqui, MC dali, mulher não sei o quê. Pior que São Paulo, cara. Então, isso que eu ia falar, cara. Aqui nego ouve direto essa merda, então não tem como tu não ouvir essa porcaria, hein? Todo lugar, às vezes tu passa, tá tocando esse lixo. E aí, cara, toca direto também? Tu ouve na rádio, só toca isso? Como é que é aí, Thay? Toca brega e toca as músicas daí, de sertanejo, universitário, essas coisas. Tira o Rio dessa, pelo amor de Deus. Eu vou falar do Rio mesmo. Do Rio, você, qualquer carro que tivesse passando, tava tocando MC alguma coisa, mas sertanejo universitário eu não escutei um, cara. Aí tá aí, né? Você vê, o sertanejo é uma coisa tipicamente regional, inicialmente, que foi ali pelo Centro-Oeste, né? Que infelizmente não tem ninguém no Centro-Oeste aqui. Mas sertanejo seria do sertão, né? Sim, mas teoricamente, o sertanejo, como surgiu agora, dos anos 90 pra cá, eles foram com tudo com duplas sertanejas vindo do Centro-Oeste. Sim, né, que seria Minas Gerais, tal, né? É, Minas Gerais. É, não, tem de Minas. É, Minas Gerais. Ai, que burro, dá zero pra ele. Tem banda de Minas Gerais também? Banda? Vende lá. Tem Jota Quest. Não, tô dizendo sertanejo, não tem bandas conhecidas de sertanejo que vieram? Não existe banda de sertanejo, velho. Cara, é do... Tião Carreira e Pardinho, a maior de todas, a lenda. É, então. Oh, é isso que eu tô dizendo. O Marcelo tá falando aqui dessa leva, assim, de anos 90 pra cá, vem tudo da região Centro-Oeste, não é isso, Marcelo? Não, nossa. Olha só, Chitãozinho Chororó é legitimamente paranaense de Astorga. Sim, mas é um pouco mais antigo, se ele já começaram a... É Goiânia, cara, todo mundo é Goiânia. Falando... Tromba não. Com uma pessoa na rua, você monta dupla sertanejo. Não, é assim, não. É assim, o cara chega em Goiânia, o cara chega, pega a mulher com outro na cama, vai pra rua, procura outro corno e monta uma dupla sertaneja. E aí você, Marcelo, tá? Aproveita e fala aí do axé, que você tá representando a Bahia. No Nordeste são basicamente três tipos de estilos musicais bem característicos, né? Que é o axé lá da Bahia. Forró já se divide em dois, né? Que forró que é a Luiz Gonzaga pra lá, né? Aquele Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e tal. E o forró mais de plástico, como é chamado, que lá vem muito do Ceará, que é aquele forró do Avião de Forró Magníficos, Master School. Opa, isso é bom. E tem o frevo de Pernambuco, né? E aí é o Seu Valença, Moraes Moreira, aqueles caras que fizeram o inventário. Era guitarra elétrica. Dodô e Osmar. Pronto, basicamente são esses três estilos. Agora, assim, aqui tem um estilo que é meio que vem com o Mangue Beat, né? Surgiu o Mangue Beat lá em Pernambuco também, com o Mundo Livre S.A., Nação Zumbi, mas hoje em dia não tem mais tanta força. E aí deles derivou um outro estilo que seria, sei lá, um regional. É chamado realmente estilo regional, que tinha o Cordel do Fogo Encantado, era o mais conhecido no Brasil. Saco, bom, desculpa aí. Desculpa o modéstia, cuspindo e escarrando na cultura nordestina. O cara que criou o Cordel do Fogo Encantado vai morrer queimado, cara. Que ódio no coração. Com muito ódio, né, cara? Viu, crianças, o que acontece quando você assiste muito MMA? Viu, crianças, o que acontece quando você é de torcida organizada? Eu sou assim, com orgulho, mas tudo bem, depois contra a hora. Viu, crianças, o que acontece quando você tem uma paixão platônica insuportável pela Mônica Matos? Pelo Van Damme também, isso é que eu... Pelo Van Damme. cara, uma teoria que eu tenho. Todas essas músicas, cara, elas sempre tem, se você for pegar na origem da música, o original era uma música de qualidade. Tanto no sertanejo, quanto no axé, que você vai pro samba. Ou esses pagode vagabundo. O axé original é maravilhoso. Ilha, Ilha do Amor, Madagascar. Ah, pô, mas tem um ritmo africano ali, cara. Vou concordar com o Prod, cara. Tá pra nascer uma banda que seja tão foda quanto o Olodum, por exemplo. Sim, é, desculpa verdade. Em falar, cara, mas assim, ó, o Olodum era muito foda. Mas todo mundo, cara, mas o funk não tem, cara. O funk é uma desgraça. O funk vem de James Brown, cara. James Brown, mas, hein? Tá privada de James Brown. Só se... Não. Cara, que mais banda de funk aqui do vlog, o funk, ele tinha toda uma pegada de malícia, mas era muito discreto. Tá crescendo, tá crescendo. Tupa de pesquita, come cu, come xereca, arranca cabaça, é o bonde dos careca. É de uma sutileza. Eu vou botar na tua garganta e comer o seu cozinho. Vai, Serginho. Cara, isso é pancadão. Não é funk. Tá querendo defender, sério mesmo, menino? O funk, não, mas é assim, das orgias, mas cara. Mas tinha um funk, é o chamado funk melody antigamente, no início dos anos 90, né? Que era um funk São Paulo. Mais... O que eu não. quero é ser feliz. Então, e única... não, vai lá dentro. Claudinho Buchecha já foi um troço, os caras pegaram pra fazer uma música meio pop, assim, em cima daquilo dali. Já totalmente diferente do funk mesmo. O funk original era dos Estados Unidos. O James Brown, o Funkadelic. Sim, mas a gente... Sim, tudo bem. Mas não é esse o funk que tem no Brasil. Eu tô querendo fazer o que o Freud tava falando. O funk no Brasil, ele não vem da palavra funk dos Estados Unidos. É dos carioca que não sabiam inglês, aí eles leram funk e botaram funk. Cara, todos esses ritmos que o pessoal desvirtua e faz umas músicas lixo pra caralho, pelo menos você consegue traçar uma origem do ritmo original e ter artistas relevantes e músicas legais, entendeu? É isso que eu tô falando. O funk, cara, só tem um nome igual do James Brown. Eu não consigo identificar nenhuma relação daquela música com o funk original. Tem, você pega a hora que eles estão cantando assim, ó. É igualzinho o James Brown, se tu pegar. Eu vou concordar com o Homem, tem sim, cara. A gente não conhece, mas tem. Se você traça o funk dos finais dos anos 80, 80, assim, pegando o que faz nos anos 90, a batida é a mesma. É basicamente a mesma batida. Você pega a batida do Bonde do Tigrão, você consegue fazer um comparativo para a Mente, que é uma banda mais recente, com Wild Cherry. Mesma batida que eles usam. E aí depois a batida no Brasil começou a se transformar para essa merda que é hoje. Bonde do Tigrão você não tá incluindo nessa merda que é hoje, então, pelo que eu entendi. Não. Cara, Bonde do Tigrão era um adubo ainda. Era merda. Entendeu? Tá, mas daí pra piorar, tudo pior. Nossa, nada. Exatamente. É a velha diferença entre Boca de Porco e Lábios Suínos. Todo mundo falava mal do coitado Michel Teló, saiu o Billy Ventura. Mas sempre vai desvirtuar, né, cara? Que nem pegando agora pro lado da questão do Sul, que é a música tradicionalista, que a gente chama de música gaúcha, né, cara? Eu não sei como é nos outros estados. Confesso que eu acho estranho. A música gaúcha, ela é simplesmente adorada por todo mundo do Rio Grande do Sul, em todas as idades. Tu vê adolescentes ouvindo Led Zeppelin, ouvindo Michel Teló, não que a mesma pessoa ouça esses dois, mas eu digo, ouvindo esse tipo de coisa e ouvindo também música gaúcha no carro, no, sabe? Tem um lugar aqui, por exemplo, chamado, inclusive a minha cidade, a cidade que tem mais CTGs do Rio Grande do Sul, óbvio. CTG é os locais onde se faz danças, onde se promove, na verdade, a cultura gaúcha. Né? Centro mas, de tradição gaúcha. Assim. Centro de tradição gay também. Pode ser. Eu acho isso interessante, porque no Brasil inteiro, onde tem gaúcho, eles montam um CTG, né? É, porque aquela questão da cultura tá bem, ser bem forte, né? Entre sim, o gaúcho. Sim. Mas a questão da música, por exemplo, o que o brasileiro conhece como música gaúcha é o que a gente chama de tchê music, que é o equivalente ao funk carioca de vocês, guardado as devidas proporções. Tanto que o Michel Teló era do grupo Tradição, que era um grupo. Exatamente, que era um grupo de Tchê Music. Ah, peraí, você vai me colocar o Borguetinho na mesma toada dessa? Não, por que eu colocaria? Ah, não, porque eu conheço música gaúcha com Borguetinho. Não, mas o que ele tá falando, Modesto, é que existe a música tradicional gaúcha e o desvirtuamento dela que virou Tchê Music, que daí virou Tradição, virou tipo, outras. Tu conhece o Borguetinho, mas ninguém conhece. Quem e conhece o Porca Velha? Caramba, o Gaúcho da Fronteira é patrimônio nacional. É Porca Véia. É Carioca. Porca Véia. Não, mas é, ele é mais alto. E tinha garotos. Ele é mais galhofa. Fora do Rio Grande do Sul, talvez no Sul ali, né, em alguns outros estados do Sul também, mas eu vou generalizar, vou botar fora do Sul, o pessoal não conhece Dante Ramon Ledesma, o Vitor Hugo, que não é o poeta, não é o Vitor Hugo, claro. Vários outros cantores gaúchos clássicos, assim, e que, cara, as músicas eram foda, velho. Por exemplo, Desgarrados, que é uma música do Vitor Hugo, é uma música sensacional, cara, sensacional. Só que, falando sobre características de músicas, a música gaúcha, isso é comum em toda a música regionalista, assim. Mas a música gaúcha, ela tem um defeito muito grande, que ela é extremamente bairrista. Um exemplo é a música Herdeiro da Pampa Pobre, que ficou conhecida por uma gravação dos Engenheiros do Havaí. Até quem mora no Rio Grande do Sul, que nasceu na cidade, por exemplo, não entende muitas das coisas que se fala nessa música. É uma música sensacional. Desgarrados, que eu falei, que é uma música lindíssima, que é do Vitor Hugo, é outra música que ela é extremamente bairrista, sabe? Mas tem uma coisa nisso, que o Rio Grande do Sul tem, que é semelhante ao que o Nordeste tem e o que o Norte tem, é que você tem um incentivo, você tem um consumo de cultura local. Coisa que aqui não tem. Lá, o pessoal que faz música no Norte não precisa vir pro Sul do Brasil. No Nordeste é a mesma coisa, tem uma indústria toda própria. E o Rio Grande do Sul tem a mesma coisa. Você tem os Galpão Crioulo lá, que a RBS solta, vende no Rio Grande do Sul e acabou, tá bem vendido, entendeu? É que o pessoal não precisa promover, né, cara? É natural, assim. Mas porra, cultura gaúcha mas... e música gaúcha merece um podcast só pra eles, cara. Porra, É, desculpa se o Rio Grande do Sul tem muito mais coisa que os outros estados. O cara fez todo um tratado sobre a arrogância do Rio Grande do Sul depois da última vez. Todos nós, no Brasil todo, temos sotaque e ninguém assume sotaque. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Dai por ter achado o podcast 44, que a gente tinha perdido. E a paciência dele de receber esse grande prêmio. Mano, que merda. De ficar até essas horas ouvindo esse papo. Não deixamos ele falar. Pois é, vocês ficam cortando o cara toda hora. É brincadeira. Cara, te parabenizar também pela inclusão digital, né, cara? Você finalmente conseguiu. Funk aqui na Wikipedia, que tá dizendo que se originou do Miami Bass, que é um tipo de hip hop. Então, funk veio hip hop e o funk carioca veio do... Mas foi o que eu falei. Ai, fudeu vocês. Vem muito mais do hip hop, que é só a batida e o cara falando, do que do funk do James Brown, tá vendo? Tá vendo, seu Romenick? Esse Miami Beat vem... É um gaguejo. Miami Bass. Gaguejou, perdeu a vez. Tá se rolando. O Sampa Crio veio do quê? O Sampa Crio. Eu quero saber de onde surgiu o Sampa Crio. Do inferno. Dentro do inferno, cara. Copacabana Beats. Mas é isso daí, cara. Agradecer o Dai aí. Romerick, então suas considerações aí. Vamos comer passar em São Paulo, porque no Rio comi é uma droga. Vini! É, o que, que você quer que eu fale? Concorda, Vini, concorda. O melhor samba é o feito em São Paulo. O túmulo do samba. Adonirã Barbosa. O túmulo do samba. É. Cara, como diria Nelson Rodrigues, a companhia de um paulista é a pior forma de solidão. Eu tenho uma outra consideração. Coma mais bolacha e menos biscoito. Vou te dar uma bolacha quando você vier no Rio. O Bandeirão merece todo o respeito, realmente, mas falar que é o de São Paulo, porra, 500 bilhões de grandes sambistas carioca, que não vou nem falar. Não, não, é, com certeza, mas que samba que você ouve que você chora, cara? Nenhum São Paulo. Nenhum. Choro de raiva, de nervoso. Choro de raiva. Eu choro ouvindo Exalta Samba, Thiaguinho, Jardinguelê. Marcelo, só falar da questão do cordel, que é tipicamente nordestino também, é uma cultura muito interessante e eu acho que é um dos grandes legados que o Nordeste tem pra dar. A cultura do Nordeste é muito foda, isso merece um podcast a parte sim. Tava falando mal do Cordel do Fogo Encantado, agora vem, tá, vamos falar então de Jorge Amado. Bom, deixa, é muita coisa pra falar, se bem que parece que o Nordeste tem uma reserva de mercado, ou você tem um cantor nordestino, um escritor nordestino em algum lugar, ou ele não presta, ou tem que ser da Bahia, o Caetano Veloso, o Gil, não sei quem, Betânia. Tem que ter reserva de mercado. Ou não. Modeste, suas considerações aí. Podem falar o que quiser, mas a única capital que tem tradição de ter os maiores atletas de MMA é Curitiba. Que merda, hein? Fala Foderson Silva. Eu vou pichar o foda-se na parede do meu prédio agora. Às vezes ele parar de passar vaselina lá nas costas, hein? Pega mal, hein? Moura, fala aí. Oi, pode falar o que quiser, mas a única capital que é uma ilha é Floripa, rapaz. Rafael. cara, não venha pro Rio Grande do Sul, que é frio pra caralho. Foi aí, foi aí, ou, não, que eu descobri... ou melhor, venham, porque aí se vocês querem se sentir como na Europa, venham pra cá, porque aí é frio que nem na Europa. Não é tão avançado que nem na Europa, mas foi... é frio pra caralho que nem na Europa. Foi aí no Rio Grande do Sul que eu descobri o sentido da palavra The Winter is Coming. É. É engraçado que o Rafael, ele deve ser considerado negro no Rio Grande do Sul, né? Cara, mais ou menos. Não tanto, né? Não, é um exagero. É engraçado que eu, uma vez, conheci um casal de amigos meus. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa! Zenon. Cara, eu fiquei impressionado que eu fui o menos zoado aqui. Geralmente o pessoal zoa bastante que é do interior. É porque você tá escondendo seu sotaque do interior. Você tá saindo pelas beiradas, né? A cidade onde eu moro, ela é bem industrializada, assim. Fica no polo industrial. Então o pessoal daqui, realmente, eles não têm um sotaque muito forte, assim, do interior. Ah, não tem forte. Não tem forte do interior. Posso contar um ocorrido? Então, que ocorreu semana passada no YouPix. Estávamos eu, Z e a senhorita Z jantando depois de ir no YouPix, comendo um cachorro quente. Aí eles me contando que se conheceram num evento de cosplay e tal. Aí eu falei, tá, Z, mas você tava fantasiado de quê? Aí a senhorita Z, ele tava fantasiado de caipira que vinha a primeira vez pra cidade grande. Cara, aquele dá umas trolladas é muito mágico, cara. A gente tem que chamar ela pro podcast qualquer dia. Não, mas a piada é de quando a gente tava em São Paulo, o pessoal que morava aqui no interior, o apelido deles em São Paulo era os Pé Vermelho. Mas assim, conforme você vai se afastando mais de São Paulo mesmo, tipo, 200 quilômetros pra frente, aí já começa aquele caipirês arrastado mesmo, que tipo, eles, é engraçado que eles misturam o plural com o singular, mano. Você vai pedir informação assim, pra onde você tem que ir, você vira ali às esquerda, mas vai embora, e depois você vira às direita ali. Aí tu pergunta, mas é longe então? Não, é pertinho. Tudo Mazarope. É um tirinho de espingarda. Não, mas isso que o Zé falou é uma coisa interessante. Vocês já pediram informação em outra cidade, cara? É muito engraçado. Você vai pedir em Porto Alegre, né? Ah, como é que eu faço pra chegar na rua tal? Bah, trifácil. Segue aqui, vai até o final da avenida e se vira à esquerda. Aí você vai pedir em Florianópolis. Ô, rapaz, faz assim. Tu vai aqui toda a vida. Vai retinho. Vira as cambas de esquerda, cambas de direita. Vai ver assim um parquinho bonitinho. Mas nem presta atenção, senão tu perde. Vai sair retinho, tu vai chegar lá. Em Curitiba o cara não responde, né? Curitiba você tá fudido. Eu não sei se é só no Rio, mas foi uma mania escrota que tinha. É que os caras tinham mania de falar assim: ó, tu vai seguir aqui, tá vendo aquela rua direita? Sei, é pra entrar. Não, aí tu não entra não. Aí tu segue. Porra! Isso aconteceu comigo. Como é que eu faço pra chegar no metrô? Porra, meu irmão, tá vendo aquela rua ali? Eu tô, entra ali. Não, segue. Você tá vendo aquela farmácia? Eu tô, entra ali. Não, é mais pra frente. É que nem quando alguém pede informação, e-mail usam de ponto de referência. Assim. Cara, onde é que fica lojas americanas? Tá vendo aquele gordo careca? Você é dois pontos de referência, né? Se você vai pedir informação pra mineiro, você tem que dobrar tudo que ele falar. Ah, é pertinho, 10 quilômetros, é 20, se não for 30. Todos nós, no Brasil todo, temos sotaque e ninguém assume sotaque. É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Esse podcast, centésimo podcast, né, cara? Foram mais 120 gravações, né, com todos os que a gente perdeu, né, Zé? A tentativa de gravar o primeiro podcast já deu uns 200, já. E eu ficava mendigando presença desde o primeiro. Olha aí, ó. Olha só, Modeste, um exemplo de perseverança. Olha só onde você chegou. E vocês não estão contando o podcast de Copa. Sim, não. Teve 3 podcasts da Copa. É porque esse é o podcast 100. Mas teve os especiais da Copa. Spin-off. Teve os que a gente gravou aí que não deu certo. Não foi só os primeiros, não, hein, cara. Teve um podcast que a gente gravou com o Loki, com o Duende, que ficou muito horrível. A gente ouviu no final e falou, cara, não, isso não pode rolar, tá muito ruim. Sim, já teve podcast que a gente desistiu na metade, já teve podcast que a gente começou a gravar um assunto e mudou na metade pra outro assunto. Putz, isso que mais acontece. É. Estamos aí no centésimo podcast, fora os bônus. E então, mandar um abraço pra todo mundo aí que curte o podcast, que acompanha a gente. E claro, né, pra galera do Areva que não pôde participar desse, o Duende, a Pim. o desaparecido Loki, o Balbi, cara, que era presença, porra, especial pra esse podcast, pra o seu Mineirinho, mas também não deu. Isso, mandar um beijo no coração do meu sobrinho, Danilinho. Isso aí, o mascote do Areva. Vamos pra mais 100 agora, né? Porra, cara, e, pô, fico muito feliz, assim, porque se não fosse os nossos ouvintes, o nosso público, não teria por que a gente gravar, né? Então tem que agradecer todo mundo que perde suas horinhas ouvindo esse monte de baboseira. E, cara, não sei pra vocês, mas pra mim é uma terapia, assim, desestressa totalmente, juntar a galera e falar um monte de merda. Eu só espero não ter que esperar mais 100 pra gente fazer um de futebol decente, né? Sim, é. Tá requisitando. Não, esse merece um podcast só pra ele, então não vai ter. Ah, garoto. Vai ser o 200, você vai ver. Eu também queria agradecer ao pessoal que participou, nos convidados, né? Que a gente já teve vários convidados. É, cara, muitos convidados legais, teve o Danilo Beruti, teve o Cadu Simões, a Adriana Mello, o Bugman, Change, Ricardo Juarez, Adriana. Posso dar spoiler, não? Posso dar spoiler de próximas participações? Não. A pessoa muda de ideia, coisa grave. É, exato. Daniel HDR, brother, nossa. Porra, Daniel, show de bola. Muita gente, inclusive tem, vai ter uma promoção legal aí no Areva envolvendo o Daniel, bacana. Cara, muita gente, vai ser lamentável, a gente vai acabar tendo esquecido de alguém. Mas sintam-se prestigiados, porque na nossa bagunça é assim mesmo, e é isso que faz o Areva. Também só queria agradecer rapidinho do convite de vocês terem me convidado pra entrar no Areva também, foi muito bom pra mim, legal fazer parte aí da galera. A gente todo dia se lamenta disso, mas a maldita hora que eu fui chamar esse cara, né? A gente toma decisões incansadas, acontece. A gente chama um cara pensando que ele vai fazer desenho pra gente. É, mas eu sei que era por causa disso mesmo, por isso que eu faço. Então é isso aí, galera. Espero que vocês continuem curtindo nossa bagunça aqui. Até o próximo! Areva! O sotaque se desse povo, todas as paisagens. Nessa terra todas as cidades, das mulheres todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete. Oh, well, everybody's heard about the bird. É isso aí, meus amigos, momento Areva, o último, é o último momento Areva, eu falei que ia mudar tudo, tá mudando, olha aí, chega de momento Areva nesse podcast, mas nesse último, vamos lá fazer a leitura dos comentários, tá aqui o senhor Zenon, o senhor Marcelo e eu, o Freud, vamos lá, podcast foi o 98, minisséries brasileiras. Senhor Zenon, selecionou algum aí? Sim, senhor. Tem um comentário da Rosinha, guiado pelo mestre Sávio. Ela diz assim: adoro o Areva pela variedade de temas de podcast. Isso é uma coisa que sempre surpreende os nossos ouvintes, né? Uma hora a gente tá falando sobre o Aquaman, na outra a gente tá falando sobre a Segunda Guerra Mundial e depois a gente tá falando sobre séries brasileiras de televisão. Eu acho bem bacana também essa diversidade que todos os integrantes do Areva têm aí. Você não sabe de nada. Em breve gravaremos um podcast especial só sobre o jogo de bocha. Só sobre Bosch e bolinha de gude. Tem um comentário do One Master que ele fala assim: cara, tinha uma coisa escrota em Quintos dos Infernos. A primeira aparição do Dom Pedro I adulto, a cena é uma cópia da primeira aparição do Wolverine no primeiro filme dos X-Men. Eu lembro disso, cara. Eu vi umas cenas assim que era muito Wolverine, assim, né? Acho que tinha essa referência aí, né? De quadrinhos que nem tinha no Uga Uga, devia ter isso aí também. Só não tinha putaria, né? Mas tudo bem. Tinha nos X-Men, né? É, nos X-Men não tinha. Você não já pensou? Homenagem? Isso é da merda. O Wolverine, o Ciclope e a Jean Grey? Pô, você já pensou no Wolverine com o Ciclope, velho? Ué, mas ó, quem é que vai fazer triplo ali? Vai ser os três ali, ué. Ela vai com os dois? Pensou um XXX, a tempestade com aquele cara virando arma lá? Do jeito que é, lembra do Edward Smond, o Penis Hand lá? Medo do que o Colossus ia se transformar, cara. Você como é, você deve ter, né? XXX-Men. Porque o nome já é favorável a isso. Olha aí, pervertido de plantão que nos ouvem, existe o XXX-Men? Marcelo! É, assim, eu tinha curiosamente selecionado esse mesmo do Z, mas acho que ele não viu. Ele sempre faz isso, né, cara? Ele sempre faz isso. Então eu selecionei aqui um do Léo Moreira, que ele coloca Van Damme, mais MMA, e aí ele coloca entre parênteses Fedor, igual a coisa de macho perguntando, né? E aí ele botou um link aqui Fedor. Interessante do Fedor. Fedor, pô. O cara tá falando de Fedor, né, não? Não, é Fedor Emelianenko, é o nome do cara, porra. Ah, tá. Sei lá quem é esse viado. Aí ele colocou um linkzinho desse Fedor abraçando e dando beijinhos no Van Damme e todos amigão no ringue de luta. XXX MMA, isso? É, pois é, rapaz. Aí ele botou, yeah, Modeste. Modeste queria ser o Fedor numa hora dessa, abraçar o Van Damme, dar beijinhos. É tesão. O cara não tá aí pra se defender, isso é uma covardia. Bom, outro, Marcelo. É, outro foi um do Gil, que ele colocou que acho que sou o único que gostou do podcast sem gostar de minisséries ou novelas. Isso aí é legal porque você mostra que não precisa se gostar do tema pra se divertir ouvindo um podcast de Cuareva, né? É. E digo mais, não precisa gostar do tema pra participar dele, cara. Pois é, porque o Zenon não conhecia minissérie nenhuma. Eu praticamente só lembrava do Alto da Compadecida. Não, nem Anos Rebeldes e Anos Dourados também eu lembrei. Já lembra mais do que eu já. Pois é. Então tem aqui o Stuart também. O Stuart foi quem ficou falando que gostou do podcast de novela, né? Aí quando a gente fez esse, eu falei no comentário que ele ia curtir o próximo. E falou assim: caramba, bom demais. Eu ontem estava matutando. O Freud disse que se eu gostei do podcast de novela, ia gostar desse. Não posso mentir, passou pela minha cabeça. E se eles fizerem um sobre Malhação? Vai ser tenso. Vai abalar minha relação com a Areva. Fiquei tenso e com expectativa, mas ufa, agora é só escutar. Na boa, cara, quem Stuart tá querendo enganar? Essa tensão dele era ansiedade. Ele queria Malhação. Ele tava com cu piscando pra ouvir de Malhação, né, Stuart? Fala a verdade. Se bem que, se nós formos pegar as lembranças que temos de Malhação, a gente vai lembrar da Malhação da década de 90, que tinha. Era bundinha na abertura, era Camila Pitanga, era Débora Seco, Priscila Fantin. Era uma boa lembrança até, cara. Pois é, eu felizmente não tenho essa boa lembrança, que eu nunca vi Malhação, cara. Nesse horário de Malhação eu já tava trabalhando quando começou isso aí, eu nunca vi esse troço. Bom, teve aqui o Servini X, ele alojou o podcast. Falou do Auto Compadecida, do Nelson Rodrigues e blá blá blá. E aí ele falou assim: curiosidade bizonha, o gurizinho que fala viada de merda em uma das vinhetas do podcast é daqui de Caxias do Sul. Olha só, rapaz, será que ele tava falando do membro do Areva quando ele falou isso? Aí ele botou uns PS aqui, que é o que interessou do comentário dele. Estaria o Moura morando na casa da mãe Joana? Ele tá morando no cortiço. Teria o Zenon largado o Areva e virado fanboy oficial do Jovem Nerd? Eu deixo o próprio responder. E aí, Zenon? Não. E o melhor de todos, terei eu pesadelos com o Modeste vestindo uma roupa apertada do Superman? Aí terá. Aí eu não sei, depois você conta aí o que aconteceu aí na sua noite aí, se você acordou, né, assustado ou acordou feliz, eu não sei, aí não sei, né, vai de cada um. Teve outros comentários aí, pessoal citando outras séries e tal. Diego Leal, por exemplo, falou que de minissérie recente da Globo ele gostou do Brado Retumbante, essa realmente a gente não citou, né? E outra que ele tá assistindo é Vida de Estagiário na TV Brasil. É, só que não é minissérie, né? Vida de Estagiário eu vi um episódio realmente legalzinho. É baseado nas tiras do Alan Sieber. Mas não é minissérie, é tipo um seriado, né? Eu, pelo menos a impressão que eu tive é que não é uma história com começo, meio e fim e tal. É mais um seriado. Isso aí, diz que é muito divertido, recomendo. Eu também gostei do episódio que eu vi, recomendo. E chega! Vamos para o próximo podcast All Star Superman. Zenon, vê aí seus comentários. Sim, senhor. Comentário do Gil. Vocês estão copiando Terra Zero. Sabe por que os caras fizeram gravaram um podcast sobre o All-Star Superman? Cara, eu queria ver o Gil num bar, assim, saca? Tem tipo um nego falando sobre o campeonato de futebol, campeonato brasileiro, o cara do lado falando sobre o campeonato brasileiro também. Ele vai chegar no cara e falar assim: vocês estão copiando a conversa da mesa do lado. Eles também estão falando de campeonato brasileiro. Exatamente. Mas na verdade a gente só quis retribuir, né, cara? Que o Terra Zero copiou a gente quando fez um podcast sobre o Aquaman, né? Então a gente resolveu copiar também. E aí, é isso. Todo mundo tem direito a dar opinião sobre o assunto que lhe é conveniente, certo? Pois é. Principalmente no podcast, cara. Existem, não existe só no Brasil, existem bilhões de podcasts por aí. E com certeza, cara, alguém. Se bem que a gente procurou, ninguém fez podcast de Aquaman, porra nenhuma, mas a gente. Não fez, não, cara. Do Aquaman ninguém fez. A gente, cara, foi o primeirão. Isso é absurdamente normal, cara. Principalmente assuntos de podcast, tipo, de cotidiano. Sempre vai ter, né? Tipo, cagadas da minha vida. Sempre vai ter vários podcasts falando isso. O importante é você ver a opinião de cada um. É isso aí. Cara, o podcast do Aquaman eu procurei até lá fora, cara. Não achei nenhum, cara, na época, assim. Eu acho que hoje já deve ter, porque o Aquaman tá bombando, né, na DC, mas não tinha, cara. Se tinha, eu não achei, cara, na época. Mas pra você ver como o Aquaman é um merdão, né? Precisa esperar um reboot de 50 anos do personagem pra você começar a gravar podcast dele. Você é mente muito pequena. Não consegue alcançar. Pra você ver como o Areva é foda. Foi o Areva fazer o um podcast sobre o Aquaman que o personagem deslanchou. É isso, rapaz. Tá, a gente traz a pessoa quase em 7 dias, a gente faz coisas incríveis aqui no Areva. Com certeza os editores da DC, eles ouviram o podcast e falaram assim: caraca, então o personagem é muito foda, cara. Vamos rebootar o universo inteiro pra deixar ele foda. Claro, fizeram o reboot só pra poder mudar o Aquaman. Bom, mas é isso daí. Cara, o do Terra Zero eu ainda não ouvi. Vou ouvir o podcast deles, cara. Vou ouvir. Tenho certeza que deve ter ficado legal também. Eles também fazem bons podcasts. E é isso. Foi uma feliz coincidência, né? Que é uma HQ que é legal sempre ser divulgada, né? Principalmente se a Panini resolver republicá-la, né? O pessoal poder ler, né? Né, Panini? Puta que pariu. Tem um comentário do Stuart. Quem aposta que não vai ter podcast número 100? Vai ser que nem Loucademia de Polícia. Podcast Whatever 99, 1/3. Podcast Whatever 99, 3/8. E por aí vai. Então, Stuart, acabou de perder a aposta, meu querido. Porra, mas o pior é que ele deu uma boa ideia, cara. Ele devia ter feito isso, viu? Ué, podia, né? Porra, olha aí. É, mas não. Esse é o 100, não tem jeito, né? No 199 a gente faz isso. Pois é. Eu recebi uma mensagem aqui no Facebook de um ouvinte nosso, e eu não lembro qual é o seu nome, meu querido, você me desculpa, tá? Mas ele disse aqui que já é a segunda vez que ele compra uma história em quadrinho depois que ouviu o podcast. Ele disse que a primeira vez foi com o podcast da Nova Fronteira, que ele ouviu o podcast, ele não conhecia o quadrinho e comprou, e agora com o do All-Star Superman, cara. Ele disse que já comprou todas as 12 edições do All-Star Superman e foi por recomendação do Areve. Disse que a gente tá perdendo uma boa oportunidade de colocar aqueles links patrocinados que levam direto pro produto, não sei o quê. Em breve, nós vamos nos vender o sistema. É. Sim, ó, o mais rápido possível, pelo amor de Deus. E, cara, isso é uma coisa que eu tinha pra falar no outro podcast, esqueci. Eu também comprei o encadernado Nova Fronteira depois que eu ouvi o podcast. Eu não participei porque eu não conhecia a história. Fiquei conhecendo, fiquei curioso e comprei também, cara. E achou uma merda. Não, pô, foda pra caramba. Sei. Agora eu comentar um do Hever, que ele colocou. Cara, na boa, esse foi o melhor podcast que eu vi sobre o All Star Superman. E você. Só e tem você... dois, né, cara? O nosso. Pois é. Esse bobear não escutou o do Terra Zero, por isso que ele tá falando isso. Vocês falaram, vai parecer gay com coração, mano. Nunca reparei em certos detalhes que vocês mencionaram. Só falta parar mesmo, né, cara? Isso aí, obrigado pelo reconhecimento. O Baltazar falou, né? Esse podcast foi perfeito. Considero a Star Superman a melhor história do Superman já escrita e ela consegue me proporcionar um prazer único. Ui, ler algo do Morrison e não me sentir um idiota. Isso acho que é o grande efeito da história, né, cara? Cara, é incrível. O Servini falou aqui também, né? Não curto Super, mas o podcast tá muito bacana. Ainda mais pelas questões filosóficas e discussões com C cedilha que ele acaba gerando. Discussões. Ah, não. Caraca, cara. Pelo amor de Deus. Você escreve muito mal, cara. O cara nem gosta do Superman, mas gostou do podcast. A gente pode falar sobre qualquer coisa, né, cara? A gente vai falar sobre, sei lá, Curau no próximo podcast. Vai, pra amor de Deus. Interessa cara, o tema, né? Os caras ouvem de qualquer jeito e falam que tá bom, cara. Então foda-se, né, cara? Não precisa mais. Não é, a gente já recebemos críticas também, que são muito sempre bem-vindas. Mas todo tipo de crítica é válido. Não tem muito troll aqui, não, felizmente. Não, né? Tem. O pessoal se comporta direitinho, né, cara? Isso. Tudo é um ambiente, né, cara? Um ambiente, né, propício a uma discussão de alto nível é outra coisa, né? O blog site. Faz... Tem site por aí que só tem troll, né, cara? Porque é um local. Assim, chulo, né? É o que eu ia dizer, cara. É o blog, é o podcast faz os seus ouvintes, né? Tome nota, MDM, tome nota. Tem um comentário aqui do Twitter que eu acho interessante, que foi o Thiago Fonseca, arroba Thiago Icari, Icari, sei lá como pronunciar. Que é o Areva falou tão bem de All Star Superman que eu peguei aqui para reler depois de tanto tempo que estava guardando. Mais um leitor aí, né, que volta pra ler a revista depois que a gente fala da revista. É pra isso que serve o podcast, ou não? Cara, mas até o Rafael falou assim, puta, vou ter que reler agora, o Modeste falou, ficaram com vontade de ler de novo depois de participar do podcast. Quer aproveitar o ensejo aí do Marcelo em falar do Twitter e agradecer a todas as pessoas que nos retweetam no Twitter, quem nos segue. Cada semana, engraçado, toda vez que... Toda sexta-feira que sai um podcast é uns 9, 10 que novos seguidores que aparecem, cara. É incrível isso. Pois é, por isso que vai ter dois. Opa, deixa, daqui a pouco eu falo disso. Então, vamos lá, outros comentários aqui. O Emanuel Mano falou que o Banner deu um upgrade, hein? Parabéns. Aí o Vini falou, obrigado, Chuchu. Só que ele não falou qual o banner, Vini. Pode ser o banner do podcast. Você não sabe qual o banner, se é o banner do blog ou do podcast. Você tá agradecendo sem saber, rapaz. Então, não, mas os dois ficaram muito legais, né, cara? O Moura fez o do podcast e o Vini mandou muito bem também no do blog. Ficou legal mesmo. Mas então, o Coruja, o Homem de Visão, falou que releu tudo essa semana sobre o All-Star Superman, né? Preparem-se para uma bomba de comentários. Aí ele realmente mandou, cara, uma bomba de comentários. Ele corrigiu algumas coisas aqui, que a gente trocou o nome do Atlas, né, que é um personagem que aparece na série. O correto, a gente falou Apollo e o correto é Atlas. E aí discordou de mim num outro assunto aqui, falou sobre várias coisas aqui que é pertinente. E quem conhece o Star Superman, quem ouviu o podcast e quer ver esses pontos que ele apontou aqui, os pontos que ele apontou, olha só, é interessante. O Sr. Suíno também complementou aqui, legal, obrigado pelas considerações. E tem o último que eu quero ler, que é o Douglas Carvalho de Souza, falando: o podcast Forever está se tornando um dos melhores da atualidade. Quem diria, hein? É que nem o Deadpool tendo um jogo e uma revista só dele sendo publicada no Brasil. Ou seja, o Douglas está comparando o podcast Forever ao Deadpool, né? Obrigado, Douglas. Tudo gentil da sua parte, tô enternecido, todos nós, né? A equipe Areva agradece gentilmente essa feliz comparação. A gente trabalha durante 100 podcasts pra chegar nessa porra e ser comparado com o Deadpool. Pois é. Ah, cara. Uma cria do grande mestre Lixo Fed. E é isso, né, senhores? Chega de comentários, chega de momento Areva, o momento Areva está acabando, nunca mais, né? Então, marcha fúnebre, sei lá o quê, porque acabou, gente. Já era. Acabou, papau. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês, deixar com o ressurto que a gente quiser. Certo, senhor? Certo, cara. Não, errado. Nunca que íamos deixar vocês sem o momento Areva. O que vai acontecer agora, Sr. Freud? Explique-nos, por favor. Não, você que tem que explicar, você que viu essa porra. O negócio é o seguinte, meus queridos leitores e ouvintes dessa pocilga. A partir de agora, a partir do podcast número 100, logo após o podcast nós teremos apenas leituras de e-mails, comentários, Twitter, Facebook, e o momento Areva ele será dedicado para conversas aleatórias sobre assuntos específicos, mas num dia diferente da semana. Então, a partir de agora vocês terão podcasts às sextas-feiras e um momento Areva separado. São dois programinhas de áudio para vocês encherem as paciências e entupirem o HD de vocês. É, isso é o que tá prometendo, hein? Vamos ver. Pois é. Vamos ver. Mas a ideia é essa. Vamos passar em breve a ter... O momento Areva a gente sempre comentava outros assuntos no final, acabava ficando muito grande e tal. O podcast às vezes já ficava grande, então acabava ficando um calhamaço gigante, né? E por isso mesmo que muitas vezes a gente nem fazia o momento Areva, porque às vezes quando o tema já ficava grande demais. Semana passada foi isso. All Star Superman ficou bem grande o podcast. Se não fosse ter o momento Areva, ia ser 2 horas de podcast. Então o Zenon teve essa ideia de separar. Então agora teremos 2 podcasts. Teremos o momento Areva, que vai ser pra, né, as frivolidades de sempre, e teremos o podcast só com leitura de comentários no final, ok? Sim, e teremos mais novidades também, vinhetas novas. Não apenas só aquela do Freud falando alemão, né, Freud? Não, não, não apenas aquela, não. Aquela vai acabar, né? Não vai. Vocês me prometeram que aquela... Marcelo, aquela vai acabar, né, Marcelo? Sei lá. Porra, vocês estão de sacanagem com a minha cara, bicho. Então, pra vocês ficarem um pouquinho mais curiosos, vai aí uma pequena prévia das vinhetas que vem por aí no Areva. Daqueles, todos os jovens. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui é o Johnny. Johnny Bravo. Oi, tudo bem? Meu nome é Marcelinho. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Whatever! Estamos no Whatever. No podcast do Whatever. Que sinistro! Não esquece de ajeitar o cabelinho. Pois é, agora além do Freud falando alemão, a coisa ridícula agora... que os ouvintes quiseram que voltasse, a gente tinha tirado aquela porra. Ah, lamentável. Lamentável. Teremos Marcelinho falando em nome do Areva, Jovem Nerd, MRG, Johnny Bravo e muitos outros que vêm por aí. Isso aí, outras novidades, olha só, já temos quase todos os podcasts antigos espados aí, resolvidos pra quem quiser ouvir, né? Ficou faltando só o podcast 1 e 2. Por que ficou faltando? Porque a gente não tem backup, perdeu esses dois. Então, se você é um ouvinte que tem o podcast 1 e 2 do Areva, isso vai ser muito difícil aparecer alguém assim. Então, nos avise, nos contate. Vocês viram que o Dai aí ganhou um grande prêmio, né? Que foi participar da gravação. Vocês correm o risco de participar de um podcast com Areva, cara. Então, ó, se você descobrir aí um podcast 1 e 2 salvo aí no seu HD, então vocês mandem pra gente um e-mail pro contato @areva.com pra gente poder pegar o arquivo com vocês e você poder ser laureado com, né, um grande prêmio a combinar, né, que com certeza vai ser participar de um podcast, olha lá. Vocês podem ter certeza, o prêmio a gente não vai precisar botar a mão no bolso, cara. É, com certeza. E o feed tá funcionando, né, isso, seu Zenon? Tá bosta. Não sei, ó, de repente tá, eu não sei se tá, mas pelo menos todos os podcasts aí, do 3 em diante, os podcasts da Copa também, que nós fizemos 3 podcasts na última Copa, tá tudo aí, tudo no ar aí pra galera que quiser ver os antigos, e o feed, se não estiver funcionando, realmente vai estar em breve. Agora, tava terminando de upar os podcasts pra depois cuidar do feed, não sei se conseguimos a tempo pra esse pod, mas em breve realmente teremos o feed, ó. A promessa é dívida, e um dia, quem sabe, pagaremos, certo? Antes da gente encerrar, eu queria apenas fazer uma citação aqui da nossa ouvinte, a Yasmin Oliveira. Um tempão atrás, cara, ela... Um tempão não, 3 semanas atrás, ela fez a versão da Pequena Sereia dela e colocou lá na fanpage do Areva. Ela disse que costuma fazer desenhos enquanto ouve o podcast. No caso, esse ela fez no podcast do Tim Burton, o 96-97. Ela fez o do Tim Burton e o da Ciência dos Super-Heróis. Ela fez a versão dela da Pequena Sereia. Ficou show de bola. Então, parabéns e obrigado, Yasmin. Isso aí, o Marcelo até criou um lá no Facebook, acessem lá o Facebook do Areva, www.facebook.com/areva. Ele criou um álbum só de fotos dos leitores, né, que o pessoal manda pra gente, ou desenhos feitos pelos leitores, ou montagens, ou fotos que o pessoal tirou relativo ao tema de algum podcast. Então, qualquer coisa, cara, tem ouvinte nosso que se diverte fazendo bonequinho de prendedor de roupa, então se você tem esse tipo de dom artesanal... Pode mandar pra gente também, não tem problema. Isso aí. Então, dê uma curtidinha lá no Facebook, né, seu Zenon? Você que é o grande marqueteiro, diga aí. facebook.com/Areva, como o Freud disse. Dá um joinha lá pra gente. O Twitter, que é @Areva. E também o nosso e-mail, contato@Areva.com. Isso aí. Bom, chega, né, pessoal? Estamos aí, momentos de algumas mudanças, não tão grandes assim, eu falei que nada seria igual, mas não é pra tanto, né? Mas seguimos aí nosso rumo, partir do 100, chegamos a 200 e bola pra frente, certo? Certo. Então, até o próximo podcast, valeu! Teve uns problemas na rede aí com ataque de onça, essas paradas aí, mas já foi normalizado. No Acre. Fazer eletricidade aí com semente de cupuaçu. Não, mas ele instalou a Tribonet, né? O seringueiro tira leite do pau de uma forma mais... Ah, meu Deus, essa piada velha... Deixa ele falar. Cala a boca, porra! Para aí, Dai. Falar o quê? É estranho que parece que o podcast vai acabar, mas não acaba. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos aonde? Estamos no Areva. Whatever! para deixar aqui os parabéns pelos 100 episódios. Afonso, eles estão completando hoje, nessa sexta-feira, 100 episódios de existência. Olha aí. Pois é, Afonso Solano, 100 episódios. É fácil chegar a 100 episódios, Afonso Solano? É muito fácil, contanto que você comece do 50, né? Eu, uma vez eu pensei isso, eu falei, cara, a gente devia ter começado a voz do robô já no número 100. Aí 101, 102, 103, é. Entendeu? Pra dar uma disfarçada, né? Parecia que você... Exatamente, mas o Areva começou do zero, na verdade começou do 1, porque ninguém começa do zero. E está aí completando 100 episódios, que nós podcasters também sabemos que é uma tarefa árdua e difícil chegar a 100 episódios neste mundo cão e pobre, que é o mundo do podcast na internet. Cão e pobre, tá bom. Qual raça de cão pobre que existe? Tirando o vira-lata, obviamente. O labrador. Eu ia falar o lavrador. O lavrador. O lavrador é cão, realmente. O lavrador é o cão que trabalha no arado. Cão que o diabo amassou. Sacanagem. Então, um abraço pro pessoal do Whatever. Parabéns pelos 100 episódios. E que venham mais... 100? Sempre falam isso, né? Que venham mais 50. Depois de 50 a gente pede mais 50. Pede pouco. Sempre recebe. Comemora as poucas, as pequenas vitórias. Exatamente. Então quem tem peru pequeno, levanta a mão.